Boa noite, meus ouvintes, que a luz do Divino Mestre esteja junto de vocês, que Deus abençoe nessa terça-feira, dia de Ogum, dia de São Jorge, uma energia do nosso guerreiro com suas espadas, cortando toda a energia negativa, juntando a espada de Arcanjo Miguel, juntando a espada de Santa Bárbara e todas as espadas de luz, pedindo que toda a energia negativa seja colocada na chama violeta de Saint Germain, e transmutado em luz para vocês. Vocês que fizeram um pedido e falaram muito, hashtag volte a casa, plataforma de oração, eles voltaram, parte 2, e assim vai, conforme vocês vão pedindo, vai ter a parte 3, parte 4, tudo depende de vocês. Hoje, com uma energia maravilhosa dos guardiões, proteção que nós temos aqui, para quem não sabe, gente, a gente começa a energia da gente sem saber o que é um guardião. Um guardião, gente, ele tem um anjo da guarda, que ele te protege, né? Que ele está ali, sempre firme, te ajudando, mas tem o guardião, aquele que ele vem uma energia negativa, ele está na sua frente te protegendo. Tem também a parte da polícia masculina e a polícia feminina. Parte do que é dessa parte estelar? Veja bem, são Exus evoluídos, que é o Exu guardião. É a parte guardião galáctico e tem o guardião também feminino, né? Que é polícia feminina galáctica também, que traz essa frequência, essa energia para todos vocês. Inclusive, vocês viram que a gente tem o patrocínio da Mesa Cósmica Cigana, eu explico totalmente para vocês o que é um guardião, né? Um guardião, um protetor galáctico, né? Uma polícia feminina, uma polícia masculina também galáctica. Por quê? Porque nós somos atacados, às vezes, do sono. Nós fazemos... eles querem fazer para a gente uma obsessão, abduzir a gente. E nós temos essa proteção também, que ninguém vai mais ser abduzido se não querer. A abdução realmente só acontece se você autorizar. Então, saiba que hoje você tem que ler muito, estudar bastante, antes de pensar em julgar qualquer pessoa, qualquer palavra que vocês escutam por aí. Que a gente vê por aí muitas pessoas criticando isso, criticando aquilo. Antes disso, vai estudar, gente. Vai estudar. E por ter muito estudo, que eu chamei o pessoal da plataforma de oração para estar passando muito estudo para vocês, uma consciência legal, uma energia legal para vocês. E com um cenário novo aqui, vocês viram que eu coloquei a minha loira lá do lado, a Karen Rodrigues, coloquei uma nave do outro lado. Por quê? Eu estou aqui protegido, gente. Olha, por essa energia galáctica, por essa energia espiritual. Hoje, eu, conversando lá com o meu guardião, seu tranca-rua, falei para ele, olha, toma conta que hoje nós estamos numa energia maravilhosa aqui. Aí conversei com os Arcturianos, falei para eles, também estou precisando de uma força de vocês aí. Falei com os Rancoros, os Felinos, falei, ó, Felinos, por favor, protejam essa live maravilhosa que nós temos aqui, que nós estamos com esses meninos de ouro. Boa noite, Pedro, boa noite vocês todos aí com essa energia maravilhosa que eu estou sentindo aqui, ó. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tudo tranquilo? Estava falando dos guardiões, e justamente nós estávamos estudando aqui, falando sobre os Exus, falando dos guardiões Exus, né, dos orixás Exus, né, nem todo guardião é Exu, nem todo Exu é guardião. Estava aqui explicando que existe o orixá, é uma vibração, uma energia do universo, energia cósmica, né? Existe a energia de cada orixá, não é um espírito, é uma energia, uma vibração, e existem os espíritos que sintonizam com cada vibração, né? E eles trabalham de acordo com aquela vibração para o bem, para a luz, né? São entidades muito incompreendidas, né? São vistas aí, a gente não conhece, acha que é demônio, acha que é espírito obsessor, que é espírito inferior, pelo contrário, não é. E existem os espíritos que são os malfeitores do plano astral, que são os baderneiro do plano astral, são os quiumbas, que são chamados de quiumbas na Umbanda, no Espiritismo chama de espírito obsessor, que denigrem a imagem dos Exus na frente daquelas pessoas que não têm o conhecimento sobre o que é, quem são os Exus. Aí eles sabem que as pessoas não têm conhecimento e aí eles deitam e rolam em enganar. Por exemplo, como ele se manifesta na igreja evangélica, ele diz que é o Exu Caveira, fica todo torto, fala palavrão, fala um monte de besteira, ou dizem que é algum outro Exu, e dizem que fazem o mal. Aí os nossos irmãos evangélicos acham que os Exus são demônios, mas não são. Eles estão denegrindo a imagem de verdadeiros guardiões que só fazem o bem, tá? E isso causa uma grande separação, uma grande confusão. Então, nós estamos aqui, um dos nossos serviços é esse, é esclarecer para aqueles que não têm esse conhecimento, esclarecer que Exu não é do mal, que existe, são espíritos que se fazem passar por eles e fazem o mal e dizem que fazem o mal. Tá? Tem várias categorias, né? Existem várias funções. Se eu falar aqui, Wagner, me interrompe aí, tá? Interrompe aí, que se deixar eu falar, eu vou ficar aqui muito tempo, hein? E existem Exus que guardam só as ruas, né? Existem Exus que guardam bairros, existem Exus que guardam cidades e até países e até continentes, né? Cada um tem a sua graduação, né? Esses Exus de rua, guardam as ruas, geralmente eles evitam muitas brigas, eles evitam assassinatos, evitam crimes de todo tipo, roubos, furtos. Aí vão dizer, não, mas eu vejo tanto furto, tanto roubo, tanta briga nas ruas. Eles também não fazem milagre, né? Porque eles dependem da resposta humana, eles dependem das escolhas do ser humano, mas eles diminuem bastante também os acidentes de trânsito. Né? Se não fossem eles, teríamos muito mais acidentes de trânsito, muito mais crimes pelas ruas, tá? Seria bem pior, tá? Eles não têm como tirar tudo, tá, gente? Eu disse que precisa da resposta do ser humano, tá? E também muitos deles são vigilantes, eles fazem a vigilância de formas de pensamento nas cidades, nas ruas, né? Existem formas de pensamento inferiores, criações mentais inferiores, criadas pelas próprias mentes dos seres humanos, dos encarnados e dos desencarnados. E, às vezes, passa ali os seres humanos ali naquelas ruas, e se eles estiverem na sintonia daquela forma pensamento, elas são atraídas pelo hálito mental do ser humano e elas acoplam direto no corpo mental. Algumas são na aura, né? Outras vão no corpo mental do ser humano, e elas se alimentam das ondas mentais desses seres humanos. E, ao mesmo tempo que elas se alimentam, elas liberam uma espécie de substância na aura da pessoa que envenena ainda mais as correntes de pensamento da pessoa, e ela fica naquele pensamento o tempo inteiro, alimentado também pela forma pensamento, pode passar para outras pessoas. Então, esses guardiões, esses Exus, eles têm um aparelhinho que ele aperta o botãozinho e sai energia eletromagnética, né? Ele tira da própria atmosfera astral e cria um campo de força em volta dessas pessoas que estão passando ali na rua, cria um campo de força e essas formas de pensamento bate no campo de força e não entra no corpo mental da pessoa. Aí a pessoa fica protegida daquilo ali, né? E existem os outros Exus, que são chefes de falange. Existe o Exu de lei, existe o Exu coroado ou batizado, existe o Exu Quiumba, aí é que vem a confusão também, tá? O Exu de lei é aquele Exu que já chegou a fazer o mal, fica tá meio perdido, mas depois ele vai para o bem. Ele conhece geralmente a Umbanda, e aí conhece a lei da fraternidade, e aí ele começa a fazer o bem. Aí ele só o de lei, aí só faz o bem, eles não fazem o mal. E o coroado ou batizado uma graduação ainda maior, tá? Ele, no decorrer da caminhada dele, fazendo bem, ele vai ganhando as graduações, aí já tem uma responsabilidade maior. Já o Exu Quiumba, na verdade, não é um Exu. Ele é um Quiumba, tá? Ele é um espírito obsessor, só que ele faz o bem, mas também faz o mal, tá? Qual é a oportunidade que eles recebem? Os espíritos da luz, os espíritos do bem, para dar uma oportunidade para eles fazerem o bem, para eles evoluírem, se reformarem, né? E até mesmo quitar alguns débitos. Alguns espíritos da luz vão lá no Quiumba e fala para o Quiumba assim: olha, eu estou vendo aí que você tem um conhecimento da magia, que você é um bom policial, que você, apesar de ser um Quiumba, você é um espírito que tem uns certos conhecimentos na guarda, né, de proteção. Então, eu te convido, eu vou pedir, se você quiser, você acompanha ali um médium que a gente protege, né? E protege ele, né, de coisas ruins e tudo mais, mas não pode fazer o mal, tá? Você só vai ficar do lado dele, você só pode fazer isso, isso e isso, tá? Não faça o mal, porque nós somos espíritos da luz. E aí você vai ter a oportunidade de fazer o bem, quitar alguns débitos, e você pode aprender, de repente, alguma coisa com ele, e o médium também vai aprender com você. Aí tem quiumba que não aceita, mas tem quiumba que aceita, tá? E aí chama de Exu Quiumba. Ele vai se mostrar como um Exu, mas ele não é um Exu. Ele é um Quiumba, mas ele sabe se portar como um Exu e fazer algumas coisas que os Exus sabem fazer. E aí ele fica do lado daquele médium ali, protegendo aquele médium. Se o médium for um médium assim, que está se elevando moralmente bastante, se ele for um médium que está fazendo uma reforma íntima de verdade, está se elevando moralmente, né? Ele vai acabar ajudando no progresso desse Quiumba. O Quiumba vai aprender com aquele médium, né? E ele acaba evoluindo, ele pode até se transformar, ele pode chegar depois de um tempo e falar assim para os benfeitores: poxa, gostei desse cara que vocês colocaram do lado, ele está me ajudando, eu resolvi mudar, eu quero fazer o bem e eu queria trabalhar aí com vocês, o que que eu posso fazer? Aí a gente bota esse Exu ali como um recruta, né? E bota ele numa espécie de escola e ele vai começar a aprender, vai fazer reforma íntima, mas ele não vai mais poder fazer o mal, né? Se ele for trabalhar para a luz. Mas ele é um Exu iniciante, então vão colocar ele em determinadas funções mais tranquilas, que não requer muito aprofundamento, e ele vai aprendendo aos poucos, tá? Esse é o Exu Quiumba, tá? Então, é importante que as pessoas compreendam isso, para que acabe esse negócio de achar que o Exu ele é do mal. Depende muito, né, para acabar esse negócio de denegrir a imagem deles nas igrejas e tudo mais. Nossa, já teve umas manifestações aqui, eles incorporaram em mim, na Sabrina, que um bom mesmo, que um meu espírito, alguns espíritos aí das trevas, que eles foram trazidos, né? Eles estavam com uma raiva de mim danada, porque eu estava contando tudo isso nos vídeos, eles ficam com uma raiva. Ah, ele tá revelando aí o que que a gente faz nas igrejas, o segredo. Deixa eles lá na ignorância, não fala nada não, deixa eles na ignorância. Eles falaram aqui. Então, quer dizer, nós estamos com certeza aí ajudando muitos evangélicos aí a entender como é que funcionam essas coisas, né? E os demônios, quando a gente fala dos demônios, que tem evangélico que tem o dom da clarividência, eles veem, né? A clarividência, e o espírito se mostra para ele com chifre, com pata de caprino, com a pata de bode, cheio de pelo, assim, com aquele rosto demoníaco. Ele fala: é um demônio, não é nada. É um espírito que está trabalhando nas trevas, está fazendo mal, e tem espírito que é o Quiumba, ele tem o um conhecimento para transfigurar o seu corpo astral. A transfiguração do perispírito. Ele, com a mente, ele, como o corpo astral é um corpo fluídico, né, sutil, é mais fácil de fazer a transfiguração. Outros livros dizem que é a metamorfose, ele se metamorfoseia, é a mesma coisa. Ele influi com a mente nas células do corpo perispiritual, do corpo psicossomático, ele transforma, ele molda a forma a qual ele quer se mostrar. Aí ele vai se mostra naquela forma demoníaca e o evangélico acha que é um demônio. Na verdade, demônio não existe. São espíritos de seres humanos que ou transfiguraram a forma ou sofreram uma transformação chamada de zoantropia ou licantropia, tá? Aí que já é outra coisa. E são seres humanos que ficaram desse jeito. Por que que eles ficaram desse jeito? Os que sofreram a zoantropia e a licantropia. Não estou falando dos que transfiguram, não. Os que sofreram mesmo a zoantropia e a licantropia. Ficaram desse jeito por causa da forma deles de ser. Eles não fizeram a reforma íntima enquanto estavam encarnados. Eles não trabalharam, se trabalharam para se elevar moralmente. Eles continuaram orgulhosos, arrogantes, soberbos, egoístas, cheios de vícios. E isso daí, essa forma de pensar e de sentir as coisas, raiva, agressividade, quando ele desencarna, ele já não tem um corpo físico para esconder o seu espírito. O corpo físico, ele é uma ilusão, né? Ele é uma capa. E ali, ele só em espírito, a forma dele de pensar e de sentir, ele vai ficar na forma perispiritual de acordo com o interior dele. Tá? Se ele tem um interior, se ele vibra no amor, na fraternidade, na paz, ele vai ficar cheio de luz, né? Aquele espírito bonito e tudo mais. Mas se ele vibrar no lado ruim, ele vai se transformar numa forma demoníaca, vai se transformar num bicho, num cachorro horrível, num porco, num animal, né? Então é importante que se saiba isso, porque para a gente poder ter instrumentos mais eficientes dentro das igrejas até, né? Para trabalhar de uma forma mais eficiente. Por exemplo, se esse espírito aparece na igreja e incorpora um irmãozinho lá, né? Que tá, que eles dizem que está possuído, você não tem que expulsar eles. Se você expulsar ele, ele vai continuar solto fazendo as besteiras dele. No caso ali, você tem que entregar eles para os guardiões, porque na sua igreja tem guardiões, tem Exus, que vocês chamam de Espírito Santo de Deus, os varões de guerra, tá? O varão é um Exu, é um guardião, tá? Então tem que entregar para eles, tá? Você pode realizar técnicas de apometria, tá? Que tem uns que tem uns campinhos de força, né? Você pode tirar esse campo de força, você pode colocar um campo de contenção nele. Para ele, se ele é muito rebelde, bota um campo de contenção nele. Você pode aplicar uma regressão da memória dele, você pode apagar a memória dele, né? Os estímulos progressivos da memória, o regressivo, tá? Levar ele na outra encarnação, ou na mesma encarnação, na última encarnação dele, na parte ali onde ele tem que mudar, tá? Ou adormecê-lo. E entregar eles para os guardiões para eles poderem ser tratados. Eles têm que ser tratados. Eles não têm que ser expulsos, eles têm que ser tratados. Tá? Essa é a forma certa para tratar, para cuidar desses espíritos. Tá? Então, os Exus de verdade, os Exus de lei, os Exus coroados e batizados, eles têm também o dom de se transfigurar. Ele também pode transfigurar o perispírito. Eles podem se mostrar como um lobo. Eu já vi um Exu que se transformou num lobo, mas não foi um lobo das trevas, né? Foi um lobo bonito, assim, um lobo fortão, tipo aqueles do filme Crepúsculo, né? Um lobo todo felpudo. E eles me levaram numa região astral, um desdobramento, e eu vi uns caras dançando numa, parecia uma boate, e a música era hipnótica. Eles me levaram lá para fazer um trabalho, um desdobramento. Né? E aí, quando acabou o trabalho, o Exu se transfigurou num lobo e ele saiu entrando para desfazer lá, para ajudar a desfazer. Ele tem muita autoridade, sabe? E ele me pegou e me trouxe de volta para o corpo. Quando ele me trouxe de volta para o corpo, que ele me acoplou no meu corpo físico, eu vi a cara daquele lobo assim na minha frente. Eu senti até o bafo dele na minha cara, mas ele com um olhar carinhoso, sabe? Eu senti o bafo dele, ele olhando carinhoso e foi saindo, saindo assim, face a face comigo, meu pai. Foi saindo, saindo, saindo. E deixou quietinho em casa, protegido, e foi embora. Né? Muito bonito. Agora, há pouco tempo, também eu tive um desdobramento com os Exus. Tinha uns cinco ou seis Exus transfigurados em lobo também. Eles ficavam ao meu redor, assim. Aí se esfregava na minha perna, assim, tipo gato, né? Carinhosos, assim. É muito bonito. É muito legal. E eles também se transfiguram em feras lá embaixo para lidar com os espíritos meio rebeldes. Por isso que quando eles incorporam... Agora eu vou falar uma coisa importante. Por isso que quando os Exus incorporam em mim, e eles dão uma exortação muito pesada para as pessoas. Quando eles dão essa exortação pesada, é porque eles sabem muito bem quem são os espíritos que estão dentro dos corpos dessas pessoas. E muitos desses espíritos vieram de lá de baixo, e são bem rebeldes, e já vêm sendo rebeldes há muitas encarnações. E esse tipo de espírito já não, ele já não adianta falar manso com ele, carinhosinho e tudo mais. Ele só ouve nessa forma mais severa, mais incisiva, com mais autoridade. Não é ofensa, não é xingar, não é desrespeitar, mas falar com severidade, falar um pouco mais grosso. Porque esse tipo de espírito só ouve assim. Não são todos, tá? Mas tem muitos espíritos encarnados aqui hoje na Terra, aqui no Brasil e tudo mais, em outros países, que só ouvem desse jeito, vieram de lá, entendeu? Então é necessário que se fale dessa forma, que se exorte dessa forma. Qualquer pessoa, tem políticos, tem artistas, tem médiuns, rebeldes, estão exortando todos que se faz necessário exortar dessa forma, mas não é desrespeito, não é xingar, não é ofender, é exortar para conserto, para o cara mudar, né? Para o cara melhorar. E isso é uma misericórdia de Deus muito grande, porque Deus é que ama os seus filhos, ele a todo tempo exorta, ele exorta justamente para o cara melhorar. E para o cara ter um destino espiritual mais louvável, um destino espiritual mais feliz. Entendeu? É, porque hoje tem o chefe de falange, né? Normalmente vem um chefe de falange falar, e aí tem também o pessoal que tá do lado, né? Que realmente são os quiumbas, né? E que ficam do lado, o chefe de falange vem falar com você, e aí realmente eles querem conversar. E como você é uma pessoa que tem uma orientação maravilhosa, né? A Sabrina, vocês aí que estão todos aí, né? E vocês conseguem conversar com eles e mostrar o lado bom, né? Porque é o que muito acontece comigo também. Eles vêm conversar comigo e a gente tem que mostrar o lado bom da coisa, né? Porque eles ficam lá, eles só conhecem aquele lado ruim. E eles têm que ver que a luz é para todos, inclusive para eles. Olha, eu Inclusive, tive. tem um vídeo no nosso canal, para interromper, que é um vídeo recente da Rosa, a Pombagira Rosa da Calunga. Ela apareceu para mim esses dias e ela começou a trabalhar comigo agora. Esse foi o primeiro vídeo que ela gravou comigo. Ela disse que vai gravar vários outros vídeos. Rapaz, quando ela apareceu no meu quarto para mim, você tinha que ver a vibração, sentir a vibração dela e a voz dela, o jeito dela de falar, parecia um anjo, ela serena, carinhosa, amorosa, calma e uma vibração, cara, que dá vontade de você ficar do lado dela, porque era uma vibração de um amor muito grande. Desculpa te interromper, a Sônia quer falar alguma coisa aqui? Ela pode falar rapidinho? Eu só quero falar uma coisa. É, Tá. isso que eu estou te falando é porque eu fiz um atendimento e realmente eu converso com eles também a toda hora, né? A todo momento. E nesse Sim. atendimento, ele vinha acompanhando aquela pessoa há mais de 20 anos. E ele falou que foi mandado por outra pessoa e ele era um chefe de falange. E ele falou: Eu não vou abandonar aqui e eu quero que você me dê o que prometer, você vai ter que se virar, senão eu vou acompanhar você também. E eu fiquei mais ou menos umas 4 horas falando com ele, juro para você, umas 4 horas falando com ele. Tanto que Caramba. chegou no final, ele falou: Não, meu, me leva para luz, me leva para trabalhar aí com vocês, me ajuda. Aí, daquela hora, gente, é tipo uma escada rolante. Começou a vir um atrás do outro: Ó, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Se ele vai. E é assim, gente, quando você conversa com um, quando você olha lá atrás. Se marcar, você é uma fila, né, Pedro? Querendo Sim. entrar. Inclusive esses dias agora, tem poucos dias, tem uns 5 dias mais ou menos, que os espíritos estão abrindo a minha mediunidade aos poucos e eles falam que vai chegar um momento em que eu vou ver os espíritos como se encarnados fossem. Eu estava indo para a academia, cara, eu estava andando na rua, eu via os encarnados e eu estava vendo a quantidade de espíritos, mas eu estava vendo na mente, ainda não estava vendo como se encarnado fosse, não, estava vendo na mente. Mas a quantidade de espíritos que estava na rua era muito maior. E eles estavam todos na rua ao redor e eles sabem, cara, que está para abrir a tua visão. Eles sabem disso, que estão para abrir a tua visão. E eles sabem que você está sentindo a presença deles e está vendo eles na mente. Eu não via formato assim nítido, mas eu via as formas como se fossem sombras na minha mente. E eram muitos. E eu estava sentindo eles tudo querendo vir falar comigo, tudo querendo vir, mas os benfeitores falando, não está na hora, não está na hora, a gente está abrindo aos poucos, não está na hora, e não tá, estavam segurando eles ali, fazendo um campo em volta para poder ir para a academia tranquilo, eles estavam entendendo, eles não forçaram nada, eram espíritos querendo falar comigo para pedir ajuda, para querer dar recado para os seus parentes encarnados, olha só, querendo dar recado para os seus parentes encarnados, porque eles estão começando a abrir isso em mim, eles estão desesperados, querem que abra logo para poder vir, entendeu? Só que ainda não está na hora, eles estão abrindo isso aos poucos, entendeu? Pode falar. Com meus 28 anos, que eu estava trabalhando numa casa kardecista, eu comecei a. Eu enxergo desde criança, né? Eu tenho a vidência desde de criança. E com meus 20, 25, eu tô com 5, vou fazer 54 agora, você vê, quase 20, 28 anos atrás. Eu tive que entender, gente, porque eu já estava enxergando eles. Quem era? Eu tive que aprender a separar o vivo e o morto, porque o desencarnado e o encarnado, porque chegava a hora que eu vi um lugar cheio, eu entrava no metrô, o metrô lotado, falei, não tem lugar para sentar. E quando eu via, era desencarnada. Aí eu tive que estudar, por isso que eu falo, tem que estudar mesmo. Tive que estudar e aprender a controlar isso, porque eu trabalhava na casa, na recepção, e entrava, eu falei, nossa, que essa pessoa se arrastando? Que é esse jogado no chão? Peraí. Ué, mas como que uma pessoa machucada entra aqui? Gente, é muito estudo. Você tem que. Olha, vou falar uma coisa. Eu estudei muito. Desculpa, dona, atrapalhar a senhora aí, que eu sei que a senhora quer falar, mas na hora veio isso aí para mim. E é uma coisa que aconteceu comigo, gente. Foi difícil. Hoje, para mim, tá tão normal mesmo, tão normal que é uma maravilha. E hoje, gente, ó, por que que eu tô de chapéu? Porque eu tô cobri meu ouri. A gente vai falar aqui e eles vão querer muitos vir falar aqui comigo, inclusive sobre o Uri. O nosso amigo Pedro vai explicar para vocês aí. Vou deixar vocês falar um pouquinho aí. Desculpa aí incomodar aí, viu? Vocês são um amores de pessoa. Fala isso. Que eu ia colocar, que o Pedro estava falando, e hoje no nosso estudo foi trazida essa colocação, e me veio aqui para trazer, porque eu acho que é informação importante para quem é evangélico. Jesus, quando veio, ele veio para exortar. A gente sabe que o ministério dele foi de exortação. E foi um ministério duro, ele não foi compreendido. E não foi compreendido até pelos que eram exortados. Não compreendia o ministério de Jesus. E Jesus deu autoridade aos discípulos para que levasse as novas mensagens, o Novo Testamento, que era o Evangelho, que as novas mensagens. E que era de exortação. Então, ele deu autoridade aos discípulos que levassem, porque a forma como estava naquela época estava difícil. A religião tinha virado um comércio, as pessoas agressivas, não é diferente do que está hoje, está a mesma coisa. Então, a gente vê isso em muitas religiões, o problema do comércio, da religião e tudo mais. Na época, os fariseus se incomodaram com a exortação de Jesus e se incomodaram mais ainda. Ele ter delegado essa tarefa aos discípulos. Ficaram incomodados os discípulos. Jesus está trazendo a mesma mensagem que Jesus. Então, eles não aceitavam. Aí foram a Jesus e pediram para Jesus: peça aos seus discípulos que calem a boca. E Jesus diz assim: se eles pararem de falar, as pedras clamarão. Ou seja, Deus, de alguma forma, Jesus, de alguma forma, vai levantar sempre aquele que vai trazer mensagem de exortação, mensagem de mudança, porque é necessário, como ele trouxe muitos e que não foram compreendidos. Vai trazer alguns que vão trazer mensagens mais suaves, sim, mas nós estamos vivendo o tempo do Apocalipse. E não há mais tempo. O próprio Jesus diz lá no livro de Mateus, se eu não me engano, é Mateus 24, quando ele menciona sobre as pedras clamarão, ele fala em Lucas, está lá em Lucas 19. Eu acho que em Mateus 24, se eu não me engano, eu vou ver o capítulo que eu não recordo bem, Jesus diz assim que ele fala que se esses tempos que nós estamos vivendo, esse novo tempo, dessa nova situação de exortação, se esse tempo não fosse abreviado, ficariam poucas pessoas aqui na Terra, poucos se salvariam. Tanto que foi um tempo abreviado. Ele veio, ele tá, até os mentores falam que o tempo foi modificado, os planos foram mudados, porque é necessário que se alcance um número maior de pessoas. E uma outra questão que eu ia colocar, muito importante, em relação aos irmãos evangélicos, eles têm determinados rituais na igreja, principalmente quem é pentecostal, como eu, de origem pentecostal. A gente, sem querer, sem entender, porque eles não têm esse conhecimento, e eu também passei por isso, a gente também faz a pomerania dentro da igreja. Mas sem saber o que está Faz fazendo. sem saber o que está fazendo. E eles, quando eu falar agora, eles vão entender o que significa cada um. Porque quando a gente vê um espírito manifestado numa pessoa dentro da igreja, e que a gente fala, a gente invoca a autoridade de Jesus sobre nós, que antes da gente entrar nesse procedimento de exorcismo, como a gente coloca, você pede a autoridade de Jesus sobre você, você se reveste daquela autoridade. Isso é você se fortalecendo e você também fazendo com que aquele que você está lidando se enfraqueça, porque você pede o enfraquecimento dele. E quando você pede o enfraquecimento dele, você pede que ele seja enfraquecido pelo sangue de Jesus, geralmente ele cai e adormece. Acontece isso na igreja. E ali eles expulsam, mas ali eles estão com o espírito dominado, é só eles entregarem. Aí vão entregar aquilo que a gente está acostumado a chamar ao anjo, ao Espírito Santo. Aí vai evocar e vai entregar, porque eles já fazem a pometria, só eles só não sabem. Sim, com relação a esse negócio das exortações, os espíritas, nossos irmãos espíritas, fazem trabalho muito bonito. Muitos deles, não todos, mas muitos deles, não compreendem essa parte da exortação. Eles até exortam, mas a exortação deles é mais branda, é mais tranquila, né? Eles estão mais aquela conversa fraterna e tudo mais. Na Umbanda, tem um pouco mais de exortação, porque aí vem os Exus, né? E eles exortam mesmo nos centros de Umbanda, eles exortam mesmo as pessoas nos centros. Quem é umbandista sabe. E na parte evangélica, na denominação pentecostal, os pentecostais, é onde a exortação corre solta, a exortação direto, direto, direto. E a exortação na igreja pentecostal, ela é muito pesada mesmo, né? A Sabrina falou para mim, a Sônia falou que as exortações são mais pesadas do que essas que tem no casal da plataforma de oração. Tem um espírito que ele está canalizando comigo, que é o Osho, e ele exorta muito. Inclusive, o Osho falou para mim que ele usa a roupagem de Exu. Ele só não me disse ainda qual Exu ele se transfigura, né? Que ele vem com a roupagem. Mas ele tem exortado bastante, mas ele vem exortando de uma forma sem ofender, sem desrespeitar, né? De uma forma educada, necessária, como Jesus exortou. Jesus exortou daquela forma, ele exortou até pior, bem pior. Jesus gritava, né? E tudo mais, chamava de hipócrita, chamava de raça de víbora, ele fazia isso. E era chamado de lunático, de louco. Por quê? Jesus sabia exatamente quem eram os espíritos que estavam ali, que eram bem rebeldes, que vinham de outros planetas. E não é diferente de agora. Inclusive, os sacerdotes, os fariseus na época, doutores da lei, eles eram uns dos piores espíritos que tinha ali, né? Não é diferente de hoje, né? Então, eles estão me usando dessa forma. É claro que eles não vão citar o nome de ninguém, eles não fazem isso. É, eles falam de uma forma generalizada, né? Então tem muita gente que não está compreendendo isso, né? A gente vê nos comentários algumas pessoas: nossa, isso está exagerado, vocês estão insistentes nisso e tudo mais. E aí a gente até faz as nossas orações aqui, pede direção à espiritualidade, e os espíritos vêm e falam, é necessário. A gente sabe o que a gente está fazendo, nós sabemos com quem nós estamos falando, é necessário e tudo mais. Né? E aí a gente confia, porque a gente está fazendo uma reforma íntima, todos nós aqui somos muito cobrados pela espiritualidade. Né? Nós tivemos que mudar totalmente a nossa vida e continuamos mudando, a reforma íntima continua. A gente faz uma reforma íntima profunda, nós somos muito cobrados. No domingo, esse domingo de manhã, eu fui fazer uma oração com a Sônia, o Exu Cabelo incorporou em mim, e ele exortou a mim mesmo. Ele deu esporro em mim mesmo, incorporado em mim. Né? Ele falou um monte de coisa. Então, eu falei, nossa, isso aqui tinha que ser gravado. Ele me exortando, a Sônia do lado. Né? Eles dão esporro mesmo, né? Para a gente estar ali, porque a gente tem que adquirir uma força moral, uma certa força moral, e para eles incorporarem ou canalizarem na gente, para exortar dessa forma, a gente tem que estar com a moral um pouco elevada, né? A gente não pode estar fazendo besteira, senão a gente não poderia ter moral para exortar ninguém. E hoje eu digo que eu tenho moral sim para exortar, porque eu mudei radicalmente a minha vida. Tá? Eu não sou perfeito, mas eu mudei radicalmente na minha vida. Inclusive, está para entrar um vídeo que a gente vai botar amanhã, que é gravado com a Sabrina, que ela traz uma passagem lá do apóstolo Paulo, do Paulo de Tarso, que ele fala, eu tenho moral para exortar. O Paulo de Tarso fala, eu tenho moral, porque ele era assassino de cristãos. O Paulo de Tarso, segura eles aí, os cachorros entraram aqui. Ajuda ela aí, Cláudia. Vocês vão derrubar aqui a... Vai lá. O Paulo de Tarso fala, eu tenho moral para exortar, tá? E as pessoas, elas veneram muito Paulo de Tarso como se ele fosse um deus, mas é sempre assim, quando o cara está ali encarnado, ninguém venera ele, ele só vai virar um mártir depois que morre, depois de maior tempão, com todos é assim, quando o cara chega, que ele não é conhecido, ninguém sabe quem é o cara, nossa, o cara pena, o cara é atacado, o cara é ofendido, escarnecido, mas depois que ele morre, depois de um tempão, que as pessoas vão reconhecer o cara. Né? Então, a gente aqui pode dizer que nós podemos sim ser usados pela espiritualidade para dar exortações, porque a gente não é perfeito, como eu disse, a gente comete erros, tá? Mas a gente está fazendo sim uma reforma íntima forte. Né? Então, é necessário esse momento de exortações. Só que é difícil você achar alguns médiums que tenham a coragem para se expor dessa forma e ser instrumento da espiritualidade, principalmente também para quebrar paradigmas, para fazer coisas que muita gente diz que é impossível, que não pode. Por que não pode? Regras criadas pelo homem, não por Deus. Eles limitam o agir de Deus. Eles dizem para Deus o que ele pode fazer e o que ele não pode. Por exemplo, numa reunião mediúnica de desobsessão, num centro espírita, passa um monte de obsessores pelo médium. Um monte. E ele incorpora vários obsessores. Por que que ele não pode incorporar um monte de espírito da luz? Né? Por que que ele não pode incorporar uma quantidade imensa de espírito da luz? Não existe isso de limite. Ah, só pode incorporar 5, 6 ou 6. Isso eu não posso existe. Dar um adendo, eu posso dar um adendo aí? Posso pode? Dar um adendo? Trabalhei 4 anos na desobsessão, gente. Eu era esclarecedor e tinha um médium que era que trabalhava aqui em incorporação. Realmente, a maioria que vem, gente, são pessoas que desencarnam uma vez num atropelamento. Ela nem sabe que faleceu, ela nem sabe que desencarnou. Às vezes são crianças que caiu. Então, qual era meu trabalho? Era esclarecer para aqueles espíritos que eles já tinham ido para o outro lado. Tem isso também. E muitos Exus vinham, muitos espíritos que se passavam até por guia de luz, entendeu? E a gente tinha que esclarecer e mostrar para ele, muitos, a gente tinha que mostrar a nossa mão, porque a nossa mão é o espelho de Deus. Você mostra para um obsessor, ele não consegue ver o rosto dele. Você mostra na frente do médium, ele não consegue ver o rosto dele. Então, veja bem, o Exu é um Lorde. Porque ele vem, como ele disse, o Caveira vem, porque é um Lorde, gente. Isso aí, se você consegue ver eles, eles são chiques, eles são formosos, eles andam onde? Muitos, em outras encarnações, já foi advogado, já foram os médicos, tá? São coisas maravilhosas, como os extraterrestres que eu vejo lá na Casa Plataforma também, que você está recebendo várias informações aí. Fala um pouco para a gente também, por favor. Os extraterrestres? Opa! Ah, os extraterrestres, os ET estão na minha vida desde pequenininho, né? Então conta aí um pouco pra gente aí, fala aí como é que tá sendo aí, e depois eu queria que a Sabrina desse uma palhinha lá do como que vai ser amanhã o programa que vai ao ar aí, que o pessoal vai ficar bem curioso mesmo amanhã lá. As minhas experiências com extraterrestres, você sabe que eu desdobro consciente, eu faço projeção astral, né? Desde pequeno, desde criança, tá? Eu já vi muita coisa. E eu tenho algumas experiências com extraterrestres. Quando você faz a projeção astral, acontece muito comigo, eu estou consciente, eu estou acordado, só que o meu corpo fica paralisado. Ele fica paralisado, eu não consigo me mexer. Às vezes dá falta de ar. Se eu ficar quietinho, parado, aí o meu espírito vai se saindo do corpo. Se eu me mexer, aí eu saio do transe e o espírito volta e aí eu saio. Agora, se eu ficar quietinho, ele vai saindo, eu vou saindo consciente. Então, já uma vez eu estava no meu quarto, eu estava deitado de bruços, com a cabeça assim, e eu entrei em transe. Eu entrei em transe, tá? Eu entrei no transe mediúnico, que é ele paralisado. Eu falei, estou em transe. E quando eu abro o olho, vou abrir os olhos, já aconteceu de eu enxergar com o olho fechado, mas às vezes eu tenho que abrir. Só que às vezes eu estou achando que eu estou abrindo o olho físico, mas não é o olho físico, eu estou abrindo o olho espiritual. Aí eu abro os olhos, porque você enxerga o espírito com a alma, tá? Você não enxerga o espírito com os olhos físicos. Os olhos físicos, eles só foram feitos para ver as coisas físicas. Quando você vê o espírito, você enxerga com a alma. Isso está no livro dos espíritos. Tá? Então, eu abri os olhos, deitado na cama assim, eu vi, foram, se não me engano, 4 seres desse tamanhozinho assim, devia ter mais ou menos uns 12 centímetros, seres, de 12 a 15 centímetros, e eles eram, a cor deles era branco. Eles tinham um olho preto, bem grande, carecas, sem orelha, não tinha orelha, a boquinha muito pequenininha, o queixinho pequenininho, e eles eram, a matéria dele, eu não sei se eles eram encarnados ou desencarnados, tá? Mas a densidade da matéria do corpo deles era tão sutil que eu via através deles, pareciam que eram feitos de fumaça. Por isso que a gente não consegue ver, entendeu? Porque é muito sutil. Eu estava vendo com os olhos do espírito, em transe. E eles ficavam ali em pé, e quando eles perceberam que eu estava vendo eles, eu comecei a comunicação mental, né? Eu comecei a ouvir o que eles estavam se comunicando. Só que eles estavam se comunicando na língua deles. Aí a língua deles ficava assim, não dá para entender nada. Né? E eles ficavam andando para lá e para cá, assim, agitados, andando, e eu tentando me comunicar com eles mentalmente, eu falava mentalmente, calma, fica calmo, porque eu vi que eles se agitaram. Fica calmo, eu não sou ruim, não. Se comunica comigo, fala alguma coisa, só que eles ficavam naquele titi, não falava nada, aí eu saí do transe, e quando eu saio do transe, aí fecha tudo, zup, aí eu não consegui ver mais nada, tá? E já teve um outro, uma vez, que foi muito marcante para mim, que eu nem sonhava em conhecer a Sabrina, eu estou com 40 anos, eu devia ter uns 20 e poucos anos, e me levaram desdobrado para uma nave, tá? Eu fui numa nave totalmente inconsciente, cara. Eu deitei numa espécie de cama, né? Eu deitei de barriga, me deitaram de barriga para cima. Tinha várias luzes, né, em cima de mim, eu via várias luzes. Aí veio um extraterrestrezinho, bem baixinho, devia ter mais ou menos ali, eu calculo que ele devia ter mais ou menos 1,40 m, alguma coisa assim. Ele era bem baixinho. E eu conseguia saber se era macho ou fêmea, ou seja, se era homem ou mulher, né? E era uma mulher, só que de outro planeta, né? De outra raça. E ela era cinza, bem magrelinha, cabeça grande, olho preto, a boca pequenininha, a queixinho também, sem orelha, era só um orifício, parecia um grey. Só que os greys, não existem só os do mal, existem também os do bem, tá? Existem os da luz, os greys da luz, tá? E ela era muito amorosa mesmo. Ela vinha se aproximando da cama e o outro ficava um pouco mais afastado. O que estava afastado, ele era macho, ele era um homem, né? Ele era um homem. Ele ficava só olhando, tá? Eu mentalmente eu sabia identificar se era macho ou fêmea, tá? Vinha a informação na minha mente. E a Greizinha, mulher, veio, né? Veio na minha direção. E ela veio muito amorosa, gente. Ela veio me tratando como se eu fosse filho dela, tá? E aí ela mentalmente, a boca dela não mexia. Ela vinha falando, meu filho, me chamando de meu filho. Meu filho, meu filho. Que saudades, que saudades. Ai, meu filho. Ela olhava para o macho, olhava para mim de novo. Ai, meu filho, nesse planeta tão primitivo, nesse planeta tão atrasado, que saudades do meu filho. Nossa, meu filho vai sofrer muito nesse planeta atrasado, nesse planeta primitivo. E o homem ficava de longe. Aí, depois disso, eu não lembro de mais nada. E depois de um tempo eu voltei para o corpo. Quando eu voltei para o corpo, já acostumado com os desdobramentos, né? E não vinha a resposta. Ninguém me dava, eu só fui receber as respostas com 35 anos de idade, aqui na plataforma. Aí veio tudo, tá? E eu sem resposta, tá? E eu falei, meu Deus, onde é que eu vou? Porque eu não sou espírita, eu não sou um bandista, eu não conheço ninguém que é desse babado aí. Como é que eu vou, né, ter as. Eu não tinha as respostas, cara. E aí eu voltei para o corpo, sozinho no quarto, eu sentei na cama e falei, cara, essa extraterrestre é minha mãe. Eu devo ter vivido nesse planeta e eu vim para cá, né? E assim, coisas fortes, porque teve outro desdobramento que eu fiz também. Eu me vi numa região de montanhas, tudo verde, assim, bem verdinho, a graminha assim bem batida e muito bonito, o céu azul. Cara, tinha um monte de nave assim planando, um monte de nave, muitas, umas mais baixo, outras mais alto. E tinha uns seres azuis, eu não sei qual é a raça desses seres, tá? Só sei que eles eram muito grandes, eles eram muito altos mesmo. Eu fiquei assim, sei lá, eu fiquei um bonequinho do lado deles. Mas eles eram muito amorosos, azuis. Eu também não conhecia Sônia e Sabrina. Ah, não, já conhecia Sabrina e Sônia já. E esses seres azuis, muito amorosos, eles abaixavam, eles iam lá embaixo para poder ficar cara a cara comigo, eu ficava cara comigo, aí eu olhava assim, aí me dava a mão, me deram a mão e foram abaixados, me dando a mão e andando com eles, tá? Teve outros que eu fui, teve uma que já conhecia a Sabrina também, foi no início, ainda não existia o canal, eu nem sabia que a gente ia receber a direção de abrir canal no YouTube, foi bem no início. Eu desdobrei totalmente consciente num bosque bem bonito, mas estava vazio, deserto. Aí eu estava andando, e você sabe como é que é, né? Quando a gente está em espírito, a gente lembra mais quem nós somos, de onde nós viemos e tudo mais, né? Não tem aqui esse corpo denso que faz a gente esquecer, tá? Então eu estava desdobrado, apesar de eu não estar desencarnado, mas quando você está desdobrado, você fica mais liberto, né? Apesar de eu estar ligado a um cordão de prata, um corpo físico, mas eu estou mais liberto. Então eu estou andando ali, né? E eu estava indo encontrar alguns ETs. Uns ETs que eles são também brancos, mas eles eram um pouco mais altos, devia ter mais ou menos 1,60 m eles, tá? Mas eles, eu não estava vendo eles ainda não. Eu estava andando ali naquele bosque indo em direção a eles, tá? E eu estava andando e já me comunicando com eles mentalmente, tá? Eu já sabia quem eram eles, me comunicando e reclamando, cara, reclamando com eles. Eu falando assim para eles: pô, até quando eu vou ficar encarnando nesse planeta primitivo? Não aguento mais, eu quero voltar. Aí eles falando mansinho na minha mente: calma, é para tua evolução, é para o teu crescimento. Vai ser bom para você. Eu falei, não, mas eu já tive várias encarnações, eu estou encarando esse planeta primitivo já há muito tempo, eu não aguento mais. Ele, não, calma. Eu reclamo. Aí quando eu cheguei onde eles estavam, tinha uma nave planando assim embaixo, tipo uns 5 metros de altura, e aí eles desceram. Só que quando eles desceram, eles eram exatamente iguais, era mais ou menos uns 5 ou 6, eles vieram muito rápido assim. Os seis, assim, um atrás do outro, bem rápido, pararam de frente para mim, botaram a mão no meu peito, aí eu senti o meu corpo lá na cama e ao mesmo tempo lá desdobrado. Cara, era uma energia no meu peito forte, mas era uma energia forte que eles botaram a mão assim, eu fui recebendo aquela energia, recebendo, recebendo, recebendo. Uma hora parecia que eu não ia aguentar mais. Aí eu voltei para o corpo, voltei ainda sentindo, né, aquilo. Esse também foi uma experiência que eu tive. Teve uma também bem forte, não sei se quiser me interromper, pode me interromper, tá? Teve uma outra Fica à bem. vontade, meu amigo, fica à vontade. Tá, teve uma outra bem forte, teve uma outra bem forte que foi há pouco tempo, deve ter alguns meses. Essa foi bem tensa, tá? Essa aqui foi bem tensa. Eu desdobrei no meu próprio quarto. No meu quarto mesmo, tá? E apareceu um ser que ele parecia uma mistura de um ser humano e de um grego, mas ele era alto. Ele parecia ter assim, mais ou menos uns 1,95 m de altura. Ele tinha pele clara, assim, meio cor de bege, né? E ele tinha dentes, mas a boca era pequena, mas ele tinha dentes. A cabeça dele era bem grande. Ele não tinha orelha, era um buraquinho. Ele estava com um macacão azul marinho colado no corpo, com um símbolo no peito. E ele parou ali, né? Ele não me fez nenhum mal. E aí ele desdobraram também um outro ser humano, um rapaz que eu não conheço, trouxeram ali para o meu quarto. E aí esse rapaz, eu percebi que esse rapaz, ele foi trazido para ver aquilo tudo, mas ele não tinha muito conhecimento. Mas eu já tinha captado mentalmente do desse ET, quem ele era. Aí o rapaz estava com uma dúvida, aí eu falei para ele: não, esse extraterrestre aqui, ele é um híbrido, ele é uma mistura de ser humano com um grey, não é? Eu falei para ele. Ele balançava a cabeça sorrindo. Ele era a mistura de um ser humano com um grey. E aí, por permissão da espiritualidade, ele estava me levando para o espaço. Ele me levou em desdobrado para lá. Quando ele me levou para o espaço, eu andei junto com ele, do meu lado, numa espécie de tubo. Um tubo de vidro, assim, né? Cilíndrico, uma estradinha para passar do lado desse grey. E fui andando com ele. E eu senti a vibração do universo. Tem uma espécie de barulho, assim, uma vibração que eu sentia, ouvi a vibração. E caminhando. Quando eu estou caminhando, ele ia me mostrar piratas, cara. Tem pirata no universo, tá? Pirata! Tá? Ele tinha dois seres atrás, um baixinho, gordinho, e um outro um pouco mais alto, mas era baixinho também, magrelo. E eles tinham sido capturados. Tinham sido capturados de outro planeta. Eles estavam desesperados, porque eles estavam achando assim, tipo, a gente vai morrer, né? E aí estavam pensando, olhando para os lados e pensando em como fugir, né? Em como fugir. Só que eles não estavam me vendo, tá? E nem o extraterrestre. Só que tinha um outro ET lá, que ele falava assim, ele captava o pensamento desses dois e falava assim: nem tentem escapar, porque se vocês escaparem, só tem universo aqui, vocês vão morrer no universo. Aí eles se calavam e eram obrigados a entrar. E aí eu ia caminhando, mas o ETzão do mal não estava me vendo, né? E nem os outros dois. Eu estava escondido ali, minhas vibrações deviam estar mais sutis, então eles não estavam me vendo, minha e do outro ET. Foi a caráter de estudo, né, que me levaram. Aí foi andando. Aí a gente entrou, passou por aquele tubo. E fomos para uma nave maior, uma nave bem grande, cheia de detalhes, assim. Uma nave bem grande. Aí chegou lá nessa nave grande. Antes, ah, tá, lembrei. Antes de chegar na nave, eu via uns seres que estava embalado, parecia que estava embalado a vácuo, tá? E pareciam crustáceos, mas de outro planeta, tá? Vários seres assim mortos, assim com os dentes aparecendo, tudo embalado a vácuo, né? Eles capturam, sabe o que esses piratas fazem? Eles vão viajando por planetas e eles vão capturando as espécies para fazer experiência. Tá? Eles abduzem e trazem para fazer experiência. Então, eu vi vários embalados, parecia que estava embalado a vácuo, mortos. Tá? E aí entrou na nave. Entrou na nave, eu vi um. Eles me colocaram num lugar que eu vi um ser humano. Tinha um cara lá, cara. O cara foi abduzido. E o cara estava lá dentro, um homem. Só que ele estava lá já há um tempo, né? Ele estava lá há um tempo. Aí ele me via. Aí quando ele me via, ele conseguia me ver. Quando ele me via, ele falava assim, desesperado: cara, você tem que contar para eles lá na Terra que isso existe. Eles são piratas, eles abduzem. Eu já vi muita coisa aqui, essas coisas existem, esses extraterrestres existem, as pessoas lá não têm nem ideia de que isso existe. Aí eu olhei para o cara e falei assim, olha só, eu vou contar, mas eles não vão acreditar, você sabe como é que eles são, eles não acreditam, eles vão rir de mim, aquilo de tudo de sempre, que eu passo desde que eu sou pequeno. Aí o cara, não, mas você precisa contar, eles precisam saber disso, são piratas, eles estão capturando seres de outros planetas para fazer experiências, eu fui capturado, um ser humano. Tá? E aí apareceu uma extraterrestre que também foi capturada, tá? De outro planeta, e ela era pele branca, mas a pele dela parecia leite e os olhos dela eram vermelhos. Ela não era ruim, ela era amorosa assim. E ela apareceu e pegaram esse cara, colocaram ele numa espécie de num local, porque os outros não me viam, tá? Mas eles permitiram que o cara me visse. Colocaram ele num local que ele não tinha como respirar. Ele começou a sufocar. Aí essa extraterrestre pegou um capacete que estava na cabeça dela e colocou na cabeça dele. E ela falou, viu como é que eu sou sua amiga, como é que eu gosto de você? Ele começou a respirar. Ele começou a respirar com o capacete. Porque ela conseguia segurar a respiração por muito tempo. Aí ele falou assim, você me deu o capacete e agora eu consigo respirar. Mas isso aqui não vai durar muito tempo, porque eles vão me matar. Eles vão fazer... experiências comigo. Eles vão fazer experiências. Aí pegaram ele, colocaram ele tipo uma piscina com um líquido gosmento dentro, e ele ficou naquele líquido gosmento. Aí depois eu saí dali. Aí eu já não vi mais nada. Aí eu fui para um quarto. Quando eu cheguei, eles me botaram num quarto, eles me jogaram só vou no dar quarto. Só vou dar um adendo. Esse líquido é para regenerar, né, o corpo do que é jogado lá, né, trazendo, inclusive... Já aconteceu isso comigo. Eu mesmo fui jogado um líquido desse e eu estava com muitas dores no corpo, muita dúvida, muitos seres que eu vi nessa... É tipo uma banheira com esse líquido. E é isso, eu mesmo. Saí de lá, eu estava com 3 costelas quebradas. E isso aconteceu, quem conhece a minha história há muito tempo já sabe que eu tive 3 costelas quebradas 3 anos atrás, dia 1º de abril agora, inteira 3 anos que eu quebrei as costelas. Eu fui levado para a nave... para regeneração, graças a Deus. Infelizmente, uns dias depois, minha sogra faleceu e eu falo para você que eu fiz tudo, que as parentes da minha esposa moram, as minhas cunhadas moram tudo fora do Brasil, e eu, graças a Deus, levantei e fiz tudo que existe realmente essa energia dos seres, que muitos de nós ainda vamos conhecer ainda, muitos de nós duvidamos, muitos de nós vamos conhecer muitas espécies que a gente nunca imaginou, eles estão aí, ao nosso lado, mas são poucos que têm esse preparo, né, essa frequência para sentir eles, para ser levado no sonho, ser levado numa abdução, ser levado que seja num desdobramento. Bom, Pedro, desculpa te atrapalhar, mas na hora veio essa vontade tranquilo. De falar. Vamos lá, para você continuar. Desculpa aí. Temos que interagir. Então, são informações importantes. Quando precisar me interromper, interrompo. Então, eles me levaram para uma espécie de quarto. Eu falo quarto, mas era tipo uma sala lá na nave, né? Uma espécie de quarto. E aí, cara, eu tomei uma surpresa. Quem estava lá no quarto tinha uma cama, eles colocaram uma espécie de cama. E, cara, as paredes e o teto, assim, era muito diferente, era cheio de detalhes, assim, cheio de. Não dá para explicar em palavras, não. E quem estava deitada lá na cama? Sabrina. Deitada desdobrada lá na cama, acordada. Só que a Sabrina, as pessoas não sabem, mas a Sabrina tem um poder mental muito forte, tá? Ela tem uma força mental muito grande, a Sabrina. Tá? E ela estava deitada na cama, desdobrada lá. E aí o extraterrestre me jogou lá naquele quarto e fechou a porta rápido, como se estivesse com medo da Sabrina. Eu falei assim, que é isso? O cara me jogou lá no quarto e saiu rápido, fechou a porta com medo da Sabrina. Aí a Sabrina me viu, mas ela não me reconheceu. Aí ela começou a gritar na cama e tal, e não acontecia nada comigo. Aí eu captei o pensamento dos extraterrestres, que eles estavam num outro compartimento, só para ver o que que ia acontecer. Eu estava captando a conversa deles mentalmente, estava captando tudo, ouvindo tudo com a mente. Aí eles estavam esperando ela me destruir com a mente. Aí eu vi na mente o que ela fez com outras pessoas lá na nave. Que as pessoas, eles jogavam as pessoas lá dentro, ela ficava irritada e as pessoas explodiam. Ela explodia as pessoas com a mente. Eu vi isso, não entendi nada. Falei, não, Sabrina é tão tranquila, o que é isso? Aí eles viram que não acontecia nada comigo. Ela gritava, fazia um monte de coisa. E aí eu fui para a cama dela, segurei ela no braço dela assim e falei, pô, Sabrina, fica calma aí e tal. E não acontecia nada comigo. Aí os caras, os extraterrestres, eu vi até o tamanho deles na minha mente. Eu vi ele pequenininho, vi um pequenininho, vi um mais alto, tinham três, tá? E eles assim, abismados, que ela não conseguiu fazer nada comigo. Aí o baixinho falou assim para os outros, ele é um escudo, ele é um escudo. Porque realmente, os espíritos, quando eu cheguei aqui, eles falavam que eu era uma espécie de escudo, até para Sabrina, tá? Porque quando eu estou do lado dela, que eu seguro nela, tem uma espécie de proteção em volta dela. E aí muitas coisas não atingem ela. Se eu sair de perto, ela perde o escudo, tá? Então eles falaram isso. Aí depois de tudo isso, eu voltei para o corpo. Mas, cara, foi totalmente consciente mesmo, né? E eles já me levaram para outras dimensões também, que as pessoas nem imaginam que existe, tá? Nem imaginam que existe. E já foi falado aqui, muita gente vai chamar a gente de louco mesmo, porque isso não foi trazido livro. Eu já fui em Aruanda, quando o pai João de Aruanda que me levou. O pai João de Aruanda me levou em Aruanda. E a tecnologia lá é avançadíssima. Avançadíssima em Aruanda. É lindo demais. Tudo brilhando, tudo novinho, tudo, né? E eu gostei muito de ir em Aruanda. E também já fui na colônia Nosso Lar. Já fui na colônia Nossa, na colônia Esperança, né? E pai João já me levou com o pai João de Angola, com um erezinho muito bonitinho, assim, um menininho barrigudinho, sabe? De pele negra, muito bonitinho ele, o erezinho. Ele chamava pai João de Aruanda de meu pai, o que é isso? É muito engraçadinho ele. Eles me levaram numa dimensão totalmente diferente. Aí eu perguntei para João, que lugar é esse? Ele falou assim, meu filho, isso aqui é uma dimensão que não foi trazida em livro nenhum. Nós estamos te trazendo aqui porque no momento certo nós vamos fazer livros com relação à existência dessas dimensões. Aí eu falei, é mesmo? E eu ficava maravilhado, né? Porque não era uma dimensão ruim, era um lugar muito bonito. Ele me levando naquelas dimensões, né? E eu Deixa gostei. eu. Posso dar um outro adendo? Só dando adendo aí. Então, pelo que eu. Meu grande pai João de Aruanda, que a Nossa Senhora é demais, ele e Mestre Larion estão ali trabalhando junto, né? Eu sinto você falando que a gente já está evoluindo para as outras dimensões. E então eles estão preparando pessoas que podem receber a canalização, pode receber essa viagem que você viaja no astral, que você vai para várias dimensões, porque a sua frequência está aumentando cada vez mais. Eu fiz o primeiro programa com você, eu acho que há 2 anos atrás, ou um ano e pouco atrás, não lembro direito. E eu Quem era o Pedro, quem é o Pedro hoje, não é, dona Sônia? A dona Sônia é que pode dizer, né, dona Sônia? Fala para mim. Porque ele tá pensando que ele tá falando aí, mas, gente, eu conheço o Pedro, eu vou falar para vocês, é um menino de ouro. Eu posso falar menino que ele tem idade para ser meu filho. Não é, dona Sônia? Fala um pouquinho aí, o Pedro aí, que tem muita gente aqui, que nós estamos em outros canais, nós estamos em outras plataformas, que seja a TV Kron, a TV Cotia, que não conhecia essa história do Pedro. Fala um pouquinho aí, que tem muitos aqui que falam, ah, nossa, eu passei pelo que o Pedro passou, nossa, é, o pessoal me chama de louco. Fala um pouquinho aí como o Pedro chegou aí até a senhora aí, só para dar uma relembrada, porque tem muita gente que eu estou vendo aqui os comentários, é que eu não estou colocando todos aqui, e está chegando bastante pelo WhatsApp. Fala um pouquinho aí, só para o pessoal entender que é o lugar certo, é a plataforma aí. Fala um pouquinho aí, dona. Por favor. Eu vou resumir bem. É, eu me assustei no início, porque Sabina conheceu o Pedro, e a gente já vinha naquele processo que a espiritualidade conversava conosco, e aí vinha um mentor, e ele conversava. Esse irmão, ele às vezes vem aqui na plataforma, ele se coloca como um espírito amigo. Ele vinha, ele conversava muito comigo. E ele me dava muitas orientações. Inclusive, uma das vezes, ele esteve aqui e pediu que eu orasse muito pelo Pedro, no caso, pelo escolhido, que a gente não conhecia. Não conhecia ainda, ele. Mas ele me pediu que eu orasse por ele, porque a luta para trazê-lo estava grande. E ele disse assim, a luta para trazer ele para cá está muito grande, ore muito por ele. E eu ficava orando por alguém que eu não conhecia, mas que tinha que vir. E eu ficava ali jejuando e orando por ele, para que ele pudesse estar aqui conosco. Aí a Sabrina conheceu o Pedro, veio. Aí logo no início que ele veio, para mim foi difícil, porque a Sabrina vivia aqui comigo, né? E eu tinha aquela preocupação com ela. E veio o mentor do Pedro na Sabrina e falou assim para mim. Ele se comunicou, pediu que eu liberasse a Sabrina, me deu algumas orientações, algumas coisas que eu tinha que fazer com ela e pediu que eu a liberasse para que ela fosse para estar na casa dele, porque era necessário que os dois estivessem juntos para serem trabalhados. Aquilo, para mim, foi uma preocupação muito grande. Falei, eu não conheço. E ele falava assim para mim, ele me mostrava as mãos e falava assim, Augusto, Augusto, duas potências que eu coloquei nas tuas mãos para zelar. E eu fiquei assim, pô, Augusto, Augusto, Augusto é meu filho, ele se chama Augusto. Quem é o outro Augusto? Aí eu para Sabrina, Sabrina, quem? Depois que o mentor foi embora, eu perguntei, Sabrina, quem é Augusto? Aí a Sabrina, é o Pedro, mãe, mas como Pedro? É Pedro Augusto. Aí eu... Aí eu falei, bom, os Deus. Dois que tem que conduzir, que é o Augusto, meu filho, e o Pedro. Aí e eu tive que abrir mão para a Sabina sair com muita preocupação, fiquei preocupada. E ela tinha que estar com ele por causa do processo que ele tinha que passar. E foi um processo doloroso, foi muito difícil, foi árduo, deu muito trabalho, porque tinha muitos espíritos que não estavam aceitando a vinda dele para cá, que lutavam para que ele não estivesse aqui. Aí começaram a se manifestar na Sabrina, começaram a trabalhar na mente do Pedro para desviar ele daqui. Então, foi uma luta, foi esses espíritos... Não queriam de jeito nenhum. Eles se manifestavam na Sabrina e eu entrava em jejum e oração pelos dois, e ali em jejum e oração. E eram bem espíritos bem trevosos. Eram, tinha até dragão no meio. Tinha. E era interessante, porque a minha arma era jejum e oração. Jejum e oração, jejum e oração. Eu vivi em jejum e oração pela vida dos espiritual dos dois. E, graças a Deus, muitos desses espíritos foram retirados do caminho, foram levados. A luta dele foi árdua, ele lutou muito, mas conseguiu superar as dificuldades dele. E hoje, eu sinceramente, quando vejo ele desta forma, que ele está agora espiritual, eu fico feliz por ele. Tanto que eu até me afasto um pouco, fico mais de longe, porque eu não vejo tanta necessidade de estar em cima. Às vezes eu ligava para ele para orar, agora nem sempre eu ligo, às vezes é ele que me liga, ontem foi ele que me ligou, vamos orar, eu preciso que você ore comigo. Aí eu fui orar com ele. Ele estava passando por um processo, ele, eu estou precisando orar, eu estou sentindo isso, eu preciso orar, ora comigo. Aí eu fui orar com ele. E hoje de manhã eu liguei para orar, porque estava saindo de situação, liguei para ele para orar. Mas hoje eu fico mais tranquila, porque eu vejo o quanto ele amadureceu, o quanto ele evoluiu, a posição que ele está hoje. Hoje não me preocupa tanto o retrocesso, antes me preocupava naquela fase mais crítica. Hoje eu vejo que ele está mais sólido naquilo que ele está fazendo, no que ele se propôs, ele está mais comprometido com a espiritualidade, mais comprometido com Deus, com Jesus, com os Espíritos. Hoje eu vejo que tem uma certa tranquilidade. A Sabrina também evoluiu muito. Ela cresceu, os dois cresceram juntos, foi importante. Então, hoje eu fico feliz por eles, muito feliz. Eu oro, eu agradeço a Deus. Às vezes, uma vez eu estava olhando para a Sabrina, e ela estava se comunicando com o Emmanuel, e ela estava vendo e conversando com ele. Eu estou vendo o diálogo, ele respondendo e ela rebatendo. Aí eu olhei para ela, eu comecei a chorar, e a Sabrina, você está chorando por quê? Eu pensei, ah, eu estou tão feliz por você, vendo você assim. Me dá uma alegria tão grande. Aí depois foi o que eu comecei a conversar. Né? Aí ela disse assim, pois o Emmanuel saiu daqui do meu lado, está aí do teu lado, passando a mão na tua cabeça. Aí eu falei assim, poxa, eu fico feliz. Eu fico realmente muito feliz de ver os dois caminhando. Eu sei o quanto foi grande a luta, o quanto foi muito sofrimento, foi árduo. Dos dois lados, tanto do lado da Sabrina quanto do lado do Pedro, foi difícil, não foi só ele que sofreu, ela também sofreu muito. Foi muito árdua essa conquista deles. Mas acho que valeu a pena, vendo eles da forma que eles estão hoje, valeu a pena. Valeu a pena mesmo, viu, dona Sônia? Eu falo, desculpa aí, Pedro, eu falo para a senhora que valeu a pena. São dois meninos de ouro e eles sabem que eu tô sempre assistindo, é porque, gente, é muita coisa que eu faço muitas coisas. E além de tudo, ainda sou assessor da minha esposa ainda, né? Corro para cá, corro para lá. Essa loira linda que tá aqui no quadro, aqui do lado, aqui, ó, é minha esposa, Karen Rodrigues. Agora me fala um pouquinho, e a sua vida, Sabrina? Me fala aí como é que virou. Daqui a pouco a gente volta no Pedro aí, mas fala aí, como é que foi? Porque tá quietinha, na outra live quase não falou. Nessa daqui eu quero saber um pouquinho mais. Como é que tá mudando a sua vida? Porque, assim, tem muita gente que tá assistindo aqui, dona Sônia, que tava assim que nem o Pedro, e olha só, o menino de ouro. Nós todos, gente, estamos na evolução. O Pedro, quantas vezes falou para mim... Mas, Dorinha, eu tô lendo aqui, lendo isso, lendo aquilo. Eu lembro, vamos fazer uma live. Ele falou, tô indo pro plantão, mas eu tô lendo aqui. Tem um pessoal falando isso, falando aquilo, que eu tô ficando doido, que eu pareço doido. Eu falei, esquenta a cabeça. Gente, eles passaram por cada uma. E hoje estão aí, ó, pessoas de ouro e abrindo o coração. Porque quando a gente passa pelas coisas que tem que passar, é só ensinamento, gente. É ensinamento. É ensinamento maravilhoso. E olha só, que lindos. Fala aí, Sabrina, como é que tá as coisas aí? Oi, Wagner. Tá intenso, né? Intenso, bastante intenso. Os processos continuam, não param. Reforma íntima o tempo inteiro. Todos nós, fazer. Você dedicar muito, bastante dedicação. Ver barreiras, ver atividades. Uma das coisas que o Pedro falou, dessa questão que eles explicaram, que eu tenho essa força mental, aconteceu muitos episódios comigo no decorrer da minha vida e que eu nunca tinha me atentado para isso. Porque eu pensava muito nas coisas, assim, aquilo que eu pensava, muitas das coisas que eu pensava, acontecia. Então, eu não me dava muito conta disso, né? É, se eu pensava, às vezes, numa pessoa, a pessoa aparecia, ou se eu pensava, às vezes, até mesmo com relação ao meu trabalho, né? Teve algumas vezes que eu não estava me sentindo bem, não estava bem para atender algumas pessoas. E eu pensava, né? Poxa, essa cliente podia ligar e podia desmarcar. Para eu ficar mais tranquila que hoje eu não estou bem para poder atender. Eu pensava isso. E daqui a meia hora, minha secretária, Brena, a cliente ligou desmarcando. E isso aconteceu várias vezes, né? Em situações, até mesmo com relação a outras coisas. Depois eu fui entender essa questão da força mental. Os mentores falam que nós temos, né, aquilo que você pensa, a questão da cocriação, de nós sermos cocriadores, de nós criarmos a nossa realidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos por conta disso, porque a gente cria a nossa realidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os pensamentos negativos e cria realidades negativas ao nosso redor. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar bastante atento, e eu vou ficar bastante atenta com isso. Lógico, não é 100%. Né? Conta do dia a dia, de acontecimento. Então, não tem como a gente, às vezes, ficar 100%. Em determinado momento, a gente passa situações que abaixam a vibração. E, às vezes, você acaba criando ali um ambiente negativo ao seu redor. Mas é perceber isso e modificar essa situação. Faz parte da reforma íntima, né? Conhecer o ambiente, conhecer as energias. E isso é uma coisa que até no trabalho mediúnico, né? Nos dias de reuniões, a gente tem procurado perceber muito, porque são muitos dons, né? Sensibilidades que têm aflorado na gente. Então, a gente tem que conhecer, identificar, saber o que, que é, o que, que você está sentindo, por que, que você está sentindo aquilo, qual o motivo, se é do ambiente, se são das pessoas, se é do local que você saiu. Então, esse é um processo ao qual eu tenho passado e eu tenho procurado identificar o que é o quê, até mesmo com relação a vídeos. Às vezes eu assisto certos vídeos e no momento eu percebo que no momento que eu estou assistindo o vídeo, está bem, mas daqui a pouco, em certo momento, eu começo a sentir uma agonia, eu começo a sentir um desconforto, aí eu já começo a prestar atenção, o que, que eu estou sentindo aquele desconforto no momento que eu estou assistindo o vídeo, o que, que a pessoa, às vezes, naquele vídeo, qual é o tipo de energia que a pessoa naquele vídeo está passando para a gente, que tem isso também, porque tudo são ondas, né? Isso aqui que a gente está fazendo é uma onda, né? Tá emitindo ondas de vibração. Então, acaba emitindo, acaba sentindo, então procurando identificar. Televisão, certos filmes eu parei de assistir, principalmente, eu sei que tem muitos filmes que têm contexto espiritual, mas tem muitos filmes que, mesmo no contexto espiritual, eu sinto uma energia sendo emanada, uma vibração muito negativa sendo emanada. Né? Teve uma vez que eu estava com o Pedro assistindo, a gente estava assistindo... Foi de música eletrônica, né? A gente estava assistindo... festival de música eletrônica. Festival. Passou assim, aí ele botou. Eu comecei a sentir... uma agonia, eu estava deitada, comecei a sentir uma agonia, comecei a sentir incômodo, eu falei para ele, tira desse local, não estou me sentindo bem, não está legal, tira daí, foi que ele explicou músicas hipnóticas, né? Então, mandando comandos ali. É porque tem umas músicas eletrônicas, não são todas não, tá? Mas tem algumas músicas eletrônicas que os caras que criam aquelas músicas, na verdade, eles não criaram. Eles captam essas músicas eletrônicas que vêm lá do astral inferior, que são hipnóticas, porque também tem festas eletrônicas lá no astral inferior. Tá? E eles captam o ritmo e eles criam esse ritmo aqui em cima. E a gente capta, tá, as coisas tanto do astral superior como do inferior, dependendo de quem a gente está sinalizando. Então ele materializou a música aqui e a música era hipnótica, vinha de lá de baixo. Isso. Eu estava sentindo, aí ele tirou até certinho. E, por incrível que pareça, certas, não vou falar, né, mas vou dizer, certos canais de televisão, às vezes eu passo, quando eu presto atenção, eu começo a sentir a energia, a vibração, e eu começo a me dar agonia, eu começo logo em seguida, eu tenho esse processo que acontece comigo. E eu começo a sentir como se criasse uma bolha de ar no meu pulmão, né? Aqui no chakra cardíaco e no plexo solar. Eu começo a sentir como se criasse uma bolha de ar, como se meu pulmão estivesse enchendo. Logo em seguida, eu sinto a energia que está sendo captada, que eu acredito que é isso que aconteça, captando. Aí, logo em seguida, eu começo a rotar. Então, eu fico arrotando. Até quando eu vou fazer... às vezes vou fazer um atendimento numa pessoa, eu começo a sentir isso e começo a rotar e começo a fazer a limpeza na pessoa. Então, passo muito por esse processo de limpeza, ou do ambiente, ou acabo sendo usada pela espiritualidade dessa forma, para fazer limpeza na pessoa, na aura da pessoa, ou fazer limpeza. Eu vou sentindo o meu pulmão inflar, como se tivesse mesmo o ar, entrando o ar no meu pulmão enchendo de ar. Essa sensação que eu tenho, ele vai enchendo, enchendo, enchendo, até uma hora que parece que está tão comprimido, aí eu começo a rotar. E nesse momento, como eu tenho uma facilidade muito grande de me conectar com a energia da Terra, então eu já fico logo descalça. Aí eu já fico descalça, já começo a me conectar para facilitar esse processo, né? E às vezes, dependendo, se torna um pouco doloroso, né? Dependendo da energia que está saindo da pessoa, está vindo para mim, para eu poder, né, ser um instrumento de limpeza para aquela pessoa, às vezes se torna doloroso. Eu sinto a dor no pulmão, né? Sinto dores no pulmão. Preciso de ajuda, às vezes, que outras pessoas virem para poder me ajudar, para tirar todo o resquício, né? Tá nada. Então, são muitas coisas, né? Passa, e para estarmos da forma como nós estamos hoje, não só fizemos muita reforma íntima, como a gente continua fazendo reforma íntima. E até você falou, vai falar um pouquinho do processo, né? Do que vai entrar. Foi muito interessante. Sim. Porque eu fui guiada pela espiritualidade até essa passagem na Bíblia que fala do apóstolo Paulo. Cumprimento justamente do vídeo anterior, o vídeo que entrou. Agora, do hoje. Então, eu fui levada, né? Você vê, não tinha nada combinado, eu não sabia o que o hoje ia falar. E antes da palestra, antes, né, da gravação, né, da reunião, eu já fui direcionada pela espiritualidade a chegar até essa passagem. E eu fui conhecer um pouco mais sobre a vida do apóstolo Paulo, quando eu fui ler o livro psicografado da história de Paulo e Estevão. Do Chico. Isso, do Chico. Então, eu fui conhecer mais, porque eu já tinha uma admiração muito grande pelo apóstolo Paulo na minha caminhada como evangélica. né? Já tinha uma admiração muito grande por ele, pela transformação dele, pela a vida que ele levou e a transformação, ele ter abraçado, né, a causa, né, a qual ele veio fazer, ele ter abraçado a missão dele e a reforma íntima que ele passou ali. Então, quando eu li esse livro, essa psicografia, me abriu mais ainda a visão, né, assim como muitos outros conhecimentos, na questão bíblica, né, na questão da história da Bíblia. Você saber interpretar melhor, você entender o que, que está nas entrelinhas, né? Não só pela história da humanidade, a história de um povo, mas também a mensagem que está ali, porque foi escrita para aquela época. Hoje é uma época totalmente diferente. Então, é uma época que a gente, até já naquela época, já era difícil a tradução, entender o que estava escrito nas entrelinhas da mensagem, né? Entender as parábolas, até mesmo que Jesus trouxe, o Sermão da Montanha, a parábola da Oliveira, né? Então, é muito difícil de você entender. E quando você tem essa expansão de consciência e você tem todo esse conhecimento da espiritualidade, você consegue entender profundamente qual era a mensagem que tanto os profetas antigamente, quanto os apóstolos, os discípulos e o próprio Jesus veio trazer. Trouxe, né? Então você consegue, eu como evangélica, eu estou tendo um aprofundamento melhor, conseguindo entender e até passar um pouco para as pessoas, através dos vídeos, a mensagem, mas tudo isso porque eu tive essa oportunidade de ir além, de sair da caixinha, sabe? Sair da caixinha chamada religião. E expandir. Então, quando você sai da caixinha chamada religião, da caixinha chamada dogma, da caixinha chamada doutrina, e você faz isso, você entende muito melhor, você entende cada livro que você lê, você entende a Bíblia, você entende até o livro dos médiuns. Então, eu já estava ali separando vários livros que eu achei interessante que a gente recebe, né, doações de livros, tem ali a biblioteca para as pessoas poderem, que não tem condições de comprar um livro, então fica aqui a biblioteca, tem caderninho, eles anotam, né, se comprometem de trazer o livro de volta para que outros possam ler também. E nós mesmos, a gente usufrui disso. Então, já estava hoje ali separando já alguns livros que me interessou, falando de reforma íntima, falando sobre a Umbanda, né, sobre orixá, sobre, já estava separando ali, ó, né, separei uns 5 livros. Então, isso me ajudou muito, cara, muito. Principalmente para o meu desenvolvimento mediúnico, me conhecer mais como pessoa, conhecer a Sabrina, saber o que, que a Sabrina veio fazer, saber o que, que a Sabrina quer, porque até então, lá atrás, quando eu vivia uma vida, né, mais, vamos dizer assim, vou usar o termo evangélico, mundana, eu não sabia quem a Sabrina era, eu não sabia o que a Sabrina queria, eu não sabia, eu não tinha, apesar de saber que meu nome é Sabrina, mas eu não tinha eu não tinha uma identidade, sabe? Então, ter aberto, já ter passado pelo meu processo na religião evangélica e ter vindo para essa parte mais expansiva, me fez, como eu costumo dizer para as pessoas muito, saber quem eu sou, espiritualmente falando, e tomar posse de quem eu sou. E eu sou criação, eu sou centelha divina do Pai. Sou centelha divina de Deus. É isso que eu sou. Eu estou Sabrina. Mas eu não sou Sabrina. Eu estou Sabrina. Mas eu não sou Sabrina. Mas já que eu estou Sabrina, eu tenho que viver como Sabrina. Mas eu vou viver como Sabrina em espírito. Então, isso fez toda a diferença para mim. Essa casa, a casa plataforma de oração está fazendo toda a diferença para mim. E eu estou a cada dia me descobrindo. Levo puxão de orelha, tenho mensagens, né, então, mensagens de carinho por parte de Deus, de Jesus, dos mentores, mensagem de consolação. Às vezes, quando eu não estou bem, vem aquela mensagem consoladora. Quando estou fazendo alguma coisa errada, vem a mensagem de exortação para eu poder melhorar, para eu poder mudar. E quando eu estou assim, naquele meu processo desenvolvendo, vem aquela mensagem edificante, tipo aquela mensagem: se isso continua, é isso mesmo, fica assim no seu processo, você está indo bem, é isso mesmo. E esses tipos de mensagem, Sim. na religião evangélica, é muito comum a gente receber esses tipos de mensagem. E a gente costuma dizer, na religião evangélica, que a mensagem, né, que é nada mais do que a palavra de Deus, que qualquer espírito que venha, que se manifeste, é trazer uma mensagem que vai edificar, que vai te ajudar no teu progresso evolutivo, é a palavra de Deus. Porque ele está sendo instrumento de Deus. Ele está sendo instrumento tanto da misericórdia quanto da justiça. Então, é a palavra de Deus. Então, a gente costuma dizer que tem três finalidades, que é exortar, consolar e edificar. E a edificação, às vezes, as pessoas confundem muito com o elogio. E, na verdade, não é elogio. É para ti você continuar naquele caminho, você continuar se dedicando da forma que você está se dedicando, você continuar na reforma íntima, porque eles vão te edificar. Realmente, quando tem a necessidade de edificar, mas quando tem a necessidade de exortar, eles vão exortar. E eu passei por esse processo e ainda passo por esse processo. Todos nós aqui passamos. E isso está sendo muito importante para mim. Esse processo todo aqui da plataforma está sendo muito importante para o crescimento, porque eu superei muitas coisas. Eu descobri a força interior que eu antes achava que eu não tinha. Eu descobri do que eu sou capaz de fazer. Eu descobri o quanto que eu sou forte. Isso foi muito importante para mim, para vencer a depressão, né? Que é uma coisa que agora não tenho mais esses pensamentos que antes, lá atrás, eu tinha. E eu não tenho mais. Antes, lá atrás, eu tinha com relação a pensamentos de suicídio, e eu não tenho mais esses pensamentos. E se por acaso vem alguma coisinha, se tenta alguém, algum espírito que tenta vir trevoso, que tenta, né, aquela coisinha, eu já identifico e falo: opa, agora não mais. Agora não, porque eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei quem é o meu espírito. E eu tomo posse disso e eu vou continuar lutando. Não mais, não tem mais. Eu só quero trabalhar para a luz, eu quero servir a luz, eu quero servir a Deus, eu quero servir a luz. Então, eu vou continuar me dedicando, vou continuar fazendo a reforma íntima. E é esse processo que eu tenho passado, e é o que eu passei na mensagem, que vai entrar, no vídeo que vai entrar. Né? O Pedro vai entrar amanhã de manhã. E eu passei essa mensagem usando essa passagem da Bíblia, mas procurando expandir mais essa passagem, porque é colocado, Paulo colocou certas palavras ali, falou de algumas coisas. E como ele cita, que nós temos que tomar posse da armadura de Deus. Então, o que é a armadura de Deus? Que você tem que ter autoridade, né, para tomar posse da armadura de Deus. Então, eu procuro entender ali o que, que quer dizer a armadura de Deus. Fala da espada, fala do escudo, fala da fé, fala do cinturão. Então, isso tudo é reforma íntima. É fé, é você vigiar a si mesmo, é você acreditar, é você confiar, é você se vigiar, é você estar o tempo todo se policiando, vendo o que precisa melhorar, vendo o que, que você errou, né? Porque só assim você tem autoridade, você tem moral para poder exercer o que você veio fazer. E se você não fizer a reforma íntima, você não ficar se vigiando, se policiando o tempo inteiro, você não vai ter moral. Nem com os espíritos que vão estar ali incorporando, e você não vai ter moral. A sua moral, a nossa moral, ela vem da reforma íntima. Vem do seu progresso. A reforma íntima é muito importante. E o que eu falo para vocês que estão assistindo agora é esse exemplo da Sabrina, esse depoimento maravilhoso. Volte esse vídeo quantas vezes for possível e escute o que a dona Sônia falou, o que a Sabrina falou, gente. Porque quantas pessoas, especialmente na madrugada, tudo isso que ela falou, gente, ataca a gente na madrugada. A gente pega, tem aquele sono, nossa, tô com um sono maravilhoso. Você deita às 20 horas, 21 horas, quando dá mais ou menos 2 da manhã, você acorda. Aí você começa a ter tudo isso que a Sabrina falou. Não é isso, Sabrina? Mesmo, agonia, começa a vir os pensamentos, você não consegue dormir. Nessas horas, eu pego logo o celular, coloco lá no YouTube. Eu gosto muito de assistir louvores evangélicos, porque eles me ajudam bastante a elevar minha vibração, a me conectar com Deus, não dar espaço para esse tipo de pensamento, sair daquela vibração. Quando eu já começo a sentir uma agonia, uma angústia muito grande, lógico, eu me identifico com os louvores evangélicos, mas quem se identifica com outras músicas, né, com católica, com pontos da Umbanda, quem se identifica até mesmo com música xamânica, tudo, eu ouço tudo isso. Eu aprendi, antes eu não tinha o hábito de escutar os pontos da Umbanda, mas depois eu comecei a escutar, comecei a ouvir e comecei a achar muito bonito as músicas. Eu até passei por uma experiência da outra vez, que foi numa das reuniões, e eu comecei a sentir uma energia muito grande em cima de mim. E eu não sabia o que, que era. Aí o Pedro estava vindo, aí só veio assim na minha mente. Pede para ele colocar a música que está vindo na cabeça dele. Aí eu falei para ele, coloca a música que está vindo na sua cabeça. Eles estão pedindo para você colocar a música. Coloca a música que está vindo na sua cabeça. Aí deram para ele, foi um ponto de Yansan. E eu estava sentindo aquela energia muito forte em cima de mim. E eu não sabia o que, que era. Não estava vendo nada na minha cabeça, eu só estava sentindo. Quando eu não sabia qual era a música que ele ia colocar. Quando ele colocou a música, a primeira batida, na primeira parte, o meu corpo sentia aquela energia, ela já estava me preparando. Deu a primeira batida, foi na mesma hora. Ela veio com tudo, eu não consegui segurar, me levantou e o meu corpo... eu estava consciente e ela usando o meu corpo ali e passando por todo o processo, né? E foi assim, eu escutando música, mas uma energia que eu não conseguia segurar, tentei até segurar, mas às vezes que eu tentei assim segurar, porque como eu estava consciente, eu fiquei tonta e me deu enjoo. Aí eu percebi que se eu tentasse parar o processo que estava acontecendo, a manifestação, se eu tentasse parar, eu ia passar mal. Aí eu não tentei parar, eu deixei. Né? Ela foi conduzindo o meu corpo, foi, né, fazendo, né, ali todo o procedimento e até que depois acalmou. Da mesma forma que começou, isso é uma coisa que eu achei muito interessante, da mesma forma que começou, terminou. E, tipo assim, termina mesmo, que você não sente mais nada. Sabe? Foi bem interessante. Aí terminou, não senti mais nada, eu sentei. Então, ali eu fui aprendendo a gostar muito dos pontos de Umbanda, né? Das músicas da Umbanda, de Preto Velho, de Exu, de Iansã, de Oxum. Fui aprendendo a gostar. Inclusive tem uma música do Seu Tranca-Rua que fala assim: Seu Tranca-Rua, dá uma volta lá fora, quem é bom mandar pra dentro, quem é ruim deixar lá fora. Não é verdade? Verdade, eu aprendi a gostar até das músicas católicas também, que a Sônia, que a gente Se coloca. animou, né, Pedro? Pedro se animou agora. E aí, Pedrão? Eu tô sabendo que aí tem uma mensagem aí pra gente aí. O negócio tá bom aí, né, irmão? Que coisa boa, né? E pode trazer aí que eu já tô vendo daqui. Eu, assim, queria só pedir, assim, para a humanidade, para a gente ser mais unido, sabe? Eu estou vendo muita briga, eu estou vendo muita desavença, tá? E num momento que nós deveríamos estar todos unidos, tá? Porque a luta não é contra a carne e contra o sangue, tá? É contra as potestades espirituais do mal, tá? Porque enquanto muitos encarnados ficam ofendendo outros, desrespeitando, criticando de forma negativa, nós deveríamos estar unidos em prol da fraternidade, em prol do bem, né? Porque tem espíritos das trevas que são bem fortes, bem poderosos, tá? Eles são muito fortes e eles saltitam de alegria quando eles veem os apologistas da verdade, os apologistas do Cristo brigando, se degladiando entre si. Eles adoram, porque aí a gente não foca no principal, que é lutar pela fraternidade, pelo amor, né? Compreender um ao outro e lutar também contra essas maldades, né, espirituais, né, para que esse planeta se torne regenerado logo, se torne um planeta fraterno, né? Porque a gente está vendo uma situação muito complicada, né, no planeta, e não era nem tempo, já não era nem mais tempo de ter que vir espíritos canalizar ou incorporar em médiums para ficar exortando, entendeu? Já era para ter passado disso já, porque pessoas que ainda precisam ser exortadas, pessoas ainda por cima que têm conhecimento espiritual, que dizem ser do bem, da fraternidade, precisando ser exortadas por benfeitores espirituais, isso é muito entristecedor, sabe? Não era para estar nesse nível, sabe? Era para estar assim, bem diferente disso. E a gente também vê muito julgamento, sabe? Muito julgamento mesmo e palavras agressivas, sabe? Que quando a gente lê assim, a gente que é médium, né, que é sensitivo, a gente sente a energia daquela frase, né, que a pessoa escreveu, daquele texto que a pessoa escreveu, a gente sente aquilo, né? E a pessoa nem imagina o karma que ela está adquirindo quando ela escreve essas palavras para alguém, sabe? Eu acredito que se a pessoa não acredita em alguma coisa ou ela não concorda, é melhor ela guardar para ela, né? Para quê, né? Ficar ali atacando, ofendendo, né? Julgando. É melhor guardar para ela, né? Ou então, escreve que não concorda, mas de uma forma saudável, sem ser de uma forma agressiva, né? Pode escrever, eu não concordo, não acredito, mas de uma forma saudável. A gente vai entender, ninguém é obrigado a acreditar em tudo que as pessoas falam, né? E cada um tem o seu momento também de despertar, né? Existem crenças, existem dogmas, existem paradigmas. E o nosso planeta é um dos planetas mais atrasados evolutivamente, principalmente moralmente, dessa galáxia. Ele é um dos mais atrasados. Então é compreensível que espíritos menos adiantados não compreendam, porque eles realmente não têm um adiantamento ainda necessário para compreender o que está acontecendo, né? Porque muitos têm um adiantamento científico, um adiantamento de estudo, de conhecimento muito bom, mas na moral não tem, não. E, inclusive, esse é o problema da humanidade da Terra, o adiantamento moral. E é exatamente por isso que todos nós fomos exilados de mundos mais evoluídos, por causa do nosso problema moral, tá? Porque todos nós já fomos espíritos que já vivemos em planetas evoluidíssimos, de humanidades evoluidíssimas, tá? E a gente foi exilado por causa de problemas morais. E o problema continua, né? Sendo que temos que enxergar com os olhos do Espírito, porque não é nessa encarnação, gente. Isso já vem de várias encarnações lá de trás, da época de Akhenaton, da época de Moisés, da época de Jesus. Tem gente que estava encarnado nessa época aí, gente, está encarnado até agora, tá? Lembra daquela galera lá dos escravos lá que Moisés libertou, que eram bem rebeldes? Muitos deles estão encarnados aqui hoje, e eles continuam bem parecidos com aquela época lá. Gente, isso já tem bastante tempo, é papo de milênio já. Então já está na hora de mudar, né, gente? A insistência em permanecer no mal está muito grande, né? Essa insistência está muito grande. Então a gente está aqui, a gente sabe que não vai mudar o mundo, né? A gente sabe que para mudar muita gente tem que acontecer alguma coisa estrondosa, alguma coisa extremamente detalhada, querem provas. Isso é incredulidade, isso é falta de fé. Não basta aqui a gente estar falando, tem que aparecer, tem que materializar um espírito, tem que materializar um ET aqui, Jesus Cristo tem que materializar. Já não basta a gente falar que a gente tem contato com os seres, a gente tem que provar que eles existem, entendeu? E o conteúdo do que nós falamos? Vamos prestar atenção no conteúdo, gente. O que que a gente está falando? O conteúdo da mensagem, né? Não prestar atenção em que espírito está vindo para falar, tá? O Osho falou no outro vídeo lá que o mais acessível de todos é Deus, porque as pessoas falam que é impossível Deus falar através de nós. Como se ele está dentro de nós, gente? Ele está dentro de todos nós. Fala alguma coisa amorosa, alguma coisa fraterna, é Deus falando através de você. Você é Deus em ação, né? Você é Deus em ação. Então, ele é o mais fácil de ser evocado, entendeu? É Deus. É o mais fácil. É mais difícil você chamar um Exu Caveira, você chamar uma Pombagira, do que você chamar por Deus. Deus já está ali sempre, né? E Jesus, ele é pura humildade. Ele é pura humildade e fraternidade. O que ele mais quer é que esse mundo aqui se torne fraterno logo. Olha como é que ele se sacrificou, entrar num corpo físico denso como esse, para poder trazer a fraternidade. Então, ele é totalmente acessível. Eu tenho contato com ele. Ele fala comigo. Eu desdobro. Eu vou caminho com ele. Ele já apareceu para mim. Ele fala comigo na minha mente direto. Ele canaliza comigo, tá? Então, já teve médium que viu ele entrando aqui e abriu o berreiro. Ele estava vindo na minha direção canalizar comigo. Teve médium aqui que abriu o berreiro, que viu Jesus. Não era um clone, não. Não era um cascão astral, não, com um ovoide na cabeça, não. Era Jesus mesmo, tá? Um verdadeiro, lá está em Kardec, o verdadeiro espírita, ele é reconhecido pela luta que ele luta contra as suas tendências mais, né? E pela sua reforma íntima, pela sua reforma moral, tá? Não só espírita, como evangélico, católico, umbandista, ele é reconhecido pelo progresso moral dele, pelo que ele luta contra as suas tendências mais, suas más tendências. Esse é o verdadeiro espírito. Não espíritas, ou seja, da religião que for, que fica julgando o outro, fica atacando, fica xingando, chamando de mistificador, chamando de marmota, chamando dessas coisas, essas palavras assim que ofende a pessoa, né? Que parece que a pessoa tem o prazer de atacar. Isso é um instinto ruim. Isso aí é a atitude de um demônio encarnado, de um espírito das trevas encarnado, entendeu? Então, está na hora de mudar isso, né? Já deu, já. Está na hora desse mundo virar fraterno. Está na hora da gente se respeitar, da gente se amar, né? Esse negócio de ter que exortar, isso é coisa de criança. É a atitude do pai que tem que exortar a criancinha, o filho rebelde, o filho levado, né? A gente não é mais criança, não. Chega de engatinhar, né? Vamos levantar, vamos caminhar, né? Vamos ser lá que nem os espíritos de quinta grandeza, de sexta grandeza, sétima, eles falam manso, eles são fraternos, eles respeitam, entendeu? Pode falar. Eu ia só comentar, porque às vezes a gente, quando fala da agressividade, fala dessas questões, às vezes as pessoas não observam, porque geralmente, vamos colocar assim, a gente vê que, vamos colocar o mal, as trevas, né? Uhum. Elas vão ser otimistas, vão ser compreensivas, vão ser, muitas das vezes, vão ter paciência, tolerância, vai ter todos aqueles sentimentos que a gente diz assim, olha, só vai existir na luz. Não, mas também tem todas essas colocações. A gente só vai fazer a diferença através do amor. Através do amor. Sim. Porque a gente tem que trazer o amor para dentro de nós. E no outro dia não, eu falo isso, eu falo todo dia. Eu digo, quando a gente levantar, eu até falo para Pedro, para Sabrina, quando a gente colocar o pé no chão, vamos pedir a Deus. A primeira coisa que a gente tem que pedir, Senhor, põe amor no meu coração, uma porção duas vezes maior do que tinha ontem. Então, vamos pedir amor todo dia, para a gente passar um dia cultivando amor, pensando no amor, tratando as pessoas com carinho, com respeito, com fraternidade. Então, a gente vê por esse lado, porque pensar assim, ah, não, quem está na luz é otimista, quem está na luz é bondoso, quem está na luz não é pessimista. Pelo contrário, quem também está nas trevas vai ser otimista, vai ser bondoso, vai ser compreensivo, vai ser tolerante, vai ser tudo isso. Só não vai ter amor. Tem um monte de gente legal nas trevas desencarnado lá. Então, um amor tem que estar dentro de nós. Eu vou dar um outro adendo aí. É que nem eu falo, às vezes, do preconceito da pessoa. Hoje nós falamos bastante sobre os Exus. É quando eu falo para as pessoas que eu sou mago, a pessoa logo já pensa assim, nossa, um mago? Eu sou sacerdote da magia cigana e faço também magia dos quatro elementos. Por quê, gente? Porque eu passei, já contei algumas vezes aqui, hoje sou casado com a Karen Rodrigues, nós ficamos separados 9 meses, por quê? Gente maldosa foi, fez magia negra, fez coisas para a gente se separar. Por quê? Não queria ver a gente junto. Hoje a gente ainda passa por muitas coisas que tentam atrapalhar no nosso sonho. Quantas vezes eu sonho que a Karen está ali saindo com outra pessoa, ela sonha. Por quê? Porque vem seres negativos e tenta invadir. Só que nós já estamos preparados na luz, tanto que nosso próprio espírito fala. Eu falo no sonho, você não é a Karen. Ela fala no sonho dela, você não é o Dorim. E aí simplesmente vazam, gente. Vazam. É pensamento positivo, energia positiva. Sabe quando eu escuto esse pessoal falar da Casa Plataforma, eu não estou puxando o saco de ninguém, que eles sabem que eu não preciso puxar o saco de ninguém. Eu sou o que eu sou aqui e não me preocupo com nada, não. Mas eles falam com carinho, eles falam com certeza, sabe? Não gagueja, não faz isso, não faz aquilo. Eles falam. E tem que falar assim mesmo, gente. Seja quem vocês são. A pessoa que te amar vai te amar do jeito que você é. Você pode melhorar e ir mudando aos poucos. Ninguém muda do dia para a noite. Então, não pense que a sua vida vai mudar. Você, escutei isso hoje, você vai se melhorando e vai sabe, procurando se melhorar, que nem a Sabrina falou, nossa, eu estudo, não paro de ler livros, o Pedro não para. Por quê, gente? A gente tem que estudar. Tá aí, ó, nós, esse planeta nosso não é tão evoluído, mas nós, estudando aqui, nós podemos evoluir cada vez mais. Que o Pedro falou, olha, o nosso planeta está... Gente, não, gente, faça o melhor que você pode, se ame, começa a se amar. Eu me amo, gente, eu sou o cara mais lindo do mundo, eu sou o cara mais inteligente do mundo, porque a partir da hora que eu me acho inteligente, eu vou poder dar inteligência para as pessoas. Se eu me amar, eu vou poder dar amor. Se eu começar a beijar o microfone, eu vou ter força para beijar todos vocês. Porque, veja bem, gente, eu fui muito em alguns países que a gente ganha beijo no rosto. É um sinal de respeito, é um sinal de carinho. Quando eu trabalhava no Cardeciso, vamos dar um abraço, gente. Não é um abraço assim, sabe, trocando, você faltando respeito. Não, você está trocando uma energia, você está passando a mão daquela pessoa, trazendo aquela energia. A gente não tem que ter vergonha nunca de quem a gente é, gente. Eu sou assim, assim, atrapalhado, como vocês veem. Às vezes dou uma gaguejada aqui, uma gaguejada ali, falo uma coisa errada ali. Mas, gente, eu procuro fazer o melhor de mim. Melhor de mim. Porque eu cobro de mim mesmo. Eu sei que às vezes a gente se sabota, a gente cobra demais de nós mesmos, mas um pouco a gente vai se melhorando. E eu tento me melhorar. Eu assisto as minhas lives, assisto as lives que eu faço, às vezes 10, 20 vezes. Pô, peraí, aquilo ali eu posso mudar um pouco esse quadro, posso colocar para lá. Nossa, eu... Então, gente, vocês que podem mudar a sua página da sua vida, vocês que podem escrever todo dia a sua história, essa história maravilhosa desse pessoal. Eu queria que vocês falassem, para encerrar essa live maravilhosa, falasse do livro de vocês, que muita gente está perguntando aqui no WhatsApp. A pergunta que mais tem no WhatsApp é sobre isso. Teve algumas perguntas aqui, gente, que não deu nem para perguntar, porque a gente foi uma coisa emendando a outra, e nós vamos para as 2 horas de live, e ainda eu vou gravar hoje até as 2 da manhã, gente, que eu tenho que fazer a gravação de algumas lives, de alguns cursos aí que a gente tem aí. Tem que estar batalhando, por quê? Não é batalha não, gente, nada é batalha. Eu vou conseguir. Porque se você falar na sua vida que tudo é uma batalha, você vai ficar batalhando e nunca vai sair disso. Então, pensamento positivo aí. Pedrão, fala aí para nós do livro aí. Do livro? O pessoal está perguntando quando vai sair o livro de vocês aí. Ah, tá. Ah, sim, sim, sim. Aqui na plataforma, os mentores, eles fazem, a gente percebe que eles fazem as coisas devagar. Eles não estão fazendo tudo assim muito rápido. Eles fazem na hora, assim, a gente diz que é o tempo de Deus, né? Na hora que tem que fazer. Eles dizem que tem uma programação. Eles dizem que é necessário agora, nesse momento, acontecer muitas coisas para que outras coisas eles possam fazer no futuro e no futuro acontecer mais coisas para que outras coisas possam ser feitas no futuro ainda mais distante. Mas eles dizem que não vai demorar, né? Não vai demorar. Eles nos revelam muita coisa, né? Eles falam que vai ter livro psicografado. Eu já fiz algumas psicografias aqui, mas não foi livro, foi só uma parte, né? Está guardado, que a gente já disse até no canal, já leu já uma parte. Então, eles disseram que vai chegar um momento. Até agora foi a psicografia, foi através da mediunidade intuitiva, né? Ele vai passando intuitivamente, eu vou escrevendo, mas eles falam que vai chegar um momento em que eles vão abrir a minha mediunidade mecânica, né? E aí é feito, eles tomam mesmo as minhas mãos e vai escrevendo, nem passa pela minha cabeça, eu nem sei, nem vou saber o que vai estar escrevendo, só vou ver no final quando terminar. Né? Mas isso eles vão fazer no momento certo, assim também quando essa parte também de abrir a vidência, né? A clareaudiência também, eles já abriram, eu já vi algumas coisas assim, como um espírito, como se encarnado fosse, mas eles já fecharam rápido, só que eu senti o gostinho, assim, também a audição também, já ouvi também a voz do espírito, como se fosse com o ouvido, é na mente, tá? Mas parece que é a voz mesmo que está ouvindo, e eles abriram e fecharam para eu sentir o gostinho, então quer dizer, isso dá para perceber que eles podem abrir a hora que eles quiserem. Eles só não abriram ainda porque ainda não está na hora. Né? Então, agora está no momento aí dos vídeos, das gravações, às vezes vem uma psicografiazinha ali, às vezes vem uma outra coisinha aqui, né? E a gente vai ter que aguardar com paciência e confiar, né? Tem que aguardar, ter fé em Deus, confiar para que essas coisas possam acontecer no momento certo. Inclusive, eles trabalham muito na ansiedade do médico, né? Eles vêm e falam, o Caveira já veio em mim, falou com a Sabrina, incorporou em mim, falou com a Sabrina, ó, ele vai começar a ver os espíritos agora. Aí passa um mês, 2 meses e não vê nada, né? Ó, é agora, aí não vê. É, eles fazem isso para treinar a nossa, para a gente treinar a nossa paciência, né? Mas está acontecendo sim muita coisa, né? E fiquem tranquilos, que Deus sabe de todas as coisas e todas as explicações, as pessoas vão entender o que eu estou dizendo agora, tá? Todas as explicações virão, tá? No momento certo. Todas as explicações virão, tá? Para aguardar com paciência. É que Deus, ele quer dar muitos ensinamentos para muitas pessoas. E para ele dar esses ensinamentos, essas coisas mais profundas, mais fortes, não podem acontecer agora, senão perde a graça. Se acontecer agora, aí Deus não vai conseguir dar os ensinamentos para quem ele quer dar, entendeu? Então, essas coisas vão ficar um pouco mais para depois, para ele poder conseguir ensinar quem ele tem que ensinar, tá? Né? Vai acontecer tudo de acordo com a programação de Deus, tá? A gente não manda nada, a gente aqui é só instrumento, né? Isso é verdade totalmente. Muitos de nós estamos relembrando também de muitas coisas, né? Muitas pessoas, eu só vejo pessoas evoluindo cada vez mais, mas tudo tem o seu tempo, sua hora, o momento. E eu vejo, que cada um de nós estamos aqui, gente, para esse ano é o ano de abrir seu coração, de amar ao próximo, de amar até a pessoa que você acha que é seu inimigo. Não fique preocupada com ela, não, gente. É que ela, às vezes ela fica chateada com a luz. A sua luz incomoda muita gente. E olhe, fale bem ou fale mal, mas fale de mim, tô aqui. Às vezes a pessoa fala assim: Nossa, eu tô triste, não sei o que fazer. Eu falo: Vai viajar, vai, sai, passeia, anda no jardim, anda no parque, faz meditação, faz oração. Para um minuto para você, para de assistir coisas que deixa você confuso, com dor de cabeça. Por isso que agora no podcast da TV Galáctica nós criamos o canal de corte. Então, para vocês terem uma base, tudo isso que o Pedro falou e a Sabrina também e Dona Sônia vai ter pedaços de corte nesse canal de corte que vai estar tá explicando melhor ainda. Por exemplo, eu quero saber aquilo que o Pedro falou, então vai ter aquele certo momento, que é 3, 4 minutos, às vezes 10 minutos, mas vai ter aquele canal de corte, onde vocês vão achar mais fácil tudo que vocês querem saber sobre as pessoas que eu convido aqui para o podcast da TV Galáctica. Ontem mesmo convidei o rapaz que ele falou, até mandei para o Pedro ontem, que ele falou sobre a Bíblia, várias coisas, que é o Rogério. Não foi, Pedro? Mandei para você, o rapaz falando bastante coisa. Então, gente, é assim, olha. Deus é um só. As religiões estão aí. Siga o seu coração. Pedro, em nome da TV Galáctica, em nome da TV Cotia, TV Crom, da minha esposa Karen Rodrigues, de todas as plataformas, eu queria agradecer muito essa casa maravilhosa, que só vem, eu só escuto aqui muita coisa maravilhosa. O pessoal está aqui escrevendo que muita gente já evoluiu, vocês mudaram a vida de muitas pessoas no canal de vocês. Gente, vão lá no canal Plataforma, se inscrevam lá, procurem ir conhecer esse pessoal maravilhoso. Eu mesmo quero ir visitar eles. É que eu, gente, não paro, é 24 horas trabalhando, né? Então a gente não consegue parar. Dona Sônia, alguma palavra para a gente encerrar? Depois a senhora passa para o Pedro, passa aí para vocês cada um deixar a sua mensagem para a gente encerrar essa live com chave de ouro. E, nossa, eu não sei nem como falar o carinho que eu tenho por vocês. E é difícil vocês aprender assim. Eu amo vocês. Aprendam a falar, gente. Eu me amo. Aí vocês vão conseguir falar. Eu amo vocês. Obrigado. A mensagem, dona Sônia, para a gente aí? Bom, a única mensagem que eu vou deixar é me despedir da forma que a gente se cumprimenta na minha religião. A paz do Senhor. É, já falamos aí tudo que tinha que falar também. Desejo aí uma boa noite para todos. Acredito que nessa live aí eu percebi que foi esclarecida muita coisa. Isso vai ajudar muita gente aí em muitas coisas que elas querem ser esclarecidas e até para conhecer a gente um pouco mais, né? Para que possa entender que a gente aqui está sendo sincero. A gente não tem nenhuma farsa aqui. Nós não estamos em busca de fama nem de dinheiro. A gente... Nada disso. É um trabalho em prol do progresso dele, da humanidade, né? É uma direção da espiritualidade, né? É de paz de coração mesmo, tá? Então, é por amor mesmo. Até, principalmente aqueles que estão nos atacando, né? A gente ama também todos também. A gente entende o momento de cada um e as coisas decorrer vai mudando, né? Há muita gente, teve gente que a gente viu que escreveu nos comentários dos vídeos recentes, agora disseram que já atacaram, mas se arrependeram, começaram a prestar atenção no conteúdo dos vídeos e perceberam, sentiram no coração que o negócio era sincero, se arrependeram, pediram desculpas e hoje seguem o canal. E assim a gente vai, é isso que a gente quer, todo mundo junto, todo mundo se amando, se respeitando. É isso que é importante, entendeu? É isso que é importante. Pode falar assim. Eu faço as minhas... Pedro. Gente, uma boa noite. Venham sempre que quiser. A TV Galáctica e todas as plataformas estão de portas abertas para vocês. Compartilhe essa live, curta essa live, se inscrevam no canal deles, se inscrevam no canal Cron, da Cron TV, da TV Galáctica, da TV Cotia. E, gente, não percam de se inscrever lá no canal de corte, tem muita coisa boa. Boa noite aí, Pedro, boa noite a todos vocês. Boa noite, valeu. Paz e luz a todos.